Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Jovem Nerd, toda vez que eu pego uma moeda, eu falo Valar Morghulis. Aqui é o Tucano, e seja em Westeros ou na vida real, os Lannister sempre ganham. Aqui é o JP, e pelo menos em Orlando, o verão chegou há muito tempo já. Tá um calor. Aqui é o Guga, e Ned Stark não morreu. Aqui é a Zagal, e eu tenho esperança de ver Sirius Farrell again. Muito bem, Nerds, estamos aqui para mais um episódio do Nerdcast especial de guerra dos tronos, rapaz. Sim, acabou a terceira temporada, todo mundo com a cabeça explodida, as pessoas... Teve um buzz na internet no final da terceira temporada e nós já fizemos um episódio sobre a primeira temporada e não falamos da segunda, olha só que absurdo. Vamos tirar esse atraso agora falando da segunda e terceira temporada e dos livros, não além disso, mas vamos falar dos livros em paralelo, o que aconteceu e comparar e tal, e como é que é Game of Thrones está na garganta de todos os nerds. Muito bem. E-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e canelada da Nerdcast. Vamos. Azaghal, essa semana temos um recado muito importante, porque toda semana nós mostramos fotos dos nossos nerds cacete de agulha, que são os nerds que doam sangue e postam as fotos deles doando sangue na Sky Nerd. Sim. O intuito é simplesmente aumentar o número de doadores de sangue, a gente sempre faz isso. E o Ministério da Saúde está com uma campanha agora para justamente fazer isso, porque dia 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. E olha só a informação, atualmente 1,9% da população brasileira é doadora de sangue. Para que o Brasil fosse autossuficiente nesse quesito do sangue, o ideal era que 3% da população doasse sangue regularmente. Então a gente tem que importar sangue? Não tem que importar, a gente só tem que convencer as pessoas a irem doar sangue. O que é um doador de sangue? É uma pessoa que vai regularmente, entendeu? Tem um tempo que você pode doar sangue, tem que esperar alguns meses e tal pra você doar de novo, mas... Mas é a pessoa que toma isso como um hábito. Como um hábito, né? Exato, porque a gente tem muita gente que pensa assim, eu tenho que conhecer a pessoa pra doar sangue, né? E eles fizeram agora uma campanha justamente mostrando cartaz de pessoas, esse aqui é o fulano de Souza, ele tem tantos anos e tal, pronto, agora você já conhece ele, pode doar sangue, entendeu? Porque não importa, na verdade, cara, a pessoa que você não conhece é uma pessoa que existe e tá precisando do seu sangue. E vai salvar a vida de alguém, vai, né, salvar, cara, a vida de alguém. De, entendeu? Mais de uma pessoa, se bobear. Com certeza. Então eles estão fazendo isso e eles também estão instalando pelas cidades grandes bolsas de sangue, que ela tem um mecanismo interno que o nível de líquido é tudo fictício, tá? É uma bolsa de sangue gigante que vai enchendo. Quanto mais você compartilhar a hashtag doe sangue, vai aumentando a bolsa de sangue, entendeu? Ah, legal. Então eles mostram que, tipo, se estiver vazio, tem pouca gente compartilhando. E o objetivo disso é simplesmente criar o awareness, né? Okay. Para as pessoas se estimularem a doar sangue. Então não se esqueça de doar sangue. Você pode ser um doador de sangue regular. É só você checar suas condições de saúde. Normalmente é muito fácil de você estar em condições de doar sangue. E o doador de sangue ganha carteirinha e tem vários regalias, você sabia? Exatamente, ó, muito bom. Mas não é por isso que você vai fazer. Não, você vai fazer isso porque você vai salvar vidas. Então, galera, hashtag doe sangue, vá doar sangue, não deixe de fazer isso, porque isso vai salvar vidas de pessoas. E nós ainda não avisamos aqui, mas fomos entrevistados pelo Rafinha Bastos no 8 Minutos. Ah, é? Faltou? Já tem algum tempo. Já tem algum tempo, mas aí a gente saiu pra viajar e aí entrou aqueles e-mails reservas, leitura de e-mail reserva. Exatamente. E aí a gente voltou e tinha muita coisa pra falar e aí estamos falando agora. Exatamente. Então, se você quiser ver, 8 Minutos, deviam ter sido 16, porque somos dois, mas... Ou mais, né? Porque a gente pode valer por mais. É, mas foram 8 minutos com... O senhor Rafael Bastos. Olha aí, muito bom. E, Azaghal, temos um recado especial para fãs de Game of Thrones, já que o assunto é esse. Submarino tem uma landing page que você pode clicar aí no link para produtos especiais Game of Thrones. Alguns eu soube com descontos especiais de Jovem Nerd. Ainda não sei porque, quando estamos gravando isso, eles ainda não definiram, mas tem coisa legal. Game of Thrones vai ter DVD, quadrinhos, livro... Uma pancada de coisas legais de Game of Thrones. Não, e a melhor maneira é o cara entrar lá e ver se entra tá com desconto lá e, mesmo. Exatamente. Se você estiver empolgado, é agora, aproveite. É, entra e vê. Se não tiver com desconto, avisa pra gente também. Exatamente, exatamente. É, mas vai lá. Eles falaram que eu dou desconto. Não, com certeza. Além disso, para os gamers. Para os gamers. Agora eu acho que eu me considero um gamer. Você tá demais. Agora eu jogo videogame regularmente. Regular, quem diria? Jogo uma vez por semana. É, exatamente. Mas então, olha só, tá tendo uma baixa de preço geral de God of War Ascension. Okay. Até o domingo, até esse domingo da publicação desse Nerdcast. Que o preço original era R$150, R$149,90, alguma coisa assim. E aí tá todo mundo vendendo por R$89,90, certo? Mas o Jovem Nerd conseguiu com o Submarino o desconto maior ainda, que God of War Ascension sai por R$80,01. Um centavo. Ó, muito bom. R$80,01. Até o domingo, dia 23 de junho. Aproveite, tem link aí também pra ver se se esbaldar, certo? Certo. Mais um recado que eu quero dar é sobre as manifestações que estão acontecendo. Certo, é verdade. Muita gente quer saber quando que a gente vai fazer o Nerdcast sobre os protestos, sobre esses movimentos e tal. E a gente acha que ainda não é a hora. Exato. Por quê? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Muito rápido. Então, né? Por exemplo, se a gente tivesse gravado o programa sobre esses protestos, revoluções ou qualquer tema nesse sentido, semana passada, o que está acontecendo quinta-feira, dia 20, não ia estar no programa, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, quebra-pau não sei aonde, mais de 6 cidades do Brasil com protestos simultâneos. Então, a gente ainda tem que esperar ver o que vai acontecer, onde isso vai dar, entendeu? A gente vai fazer, com certeza. A gente fez um vídeo, um vlog, né, fora da programação, mas tá lá no nosso canal do Jovem Nerd no YouTube, onde a gente dá a nossa opinião e a gente fala que, pra não deixar passar vazio, né? Mas pra fazer um Nerdcast, a gente prefere esperar um pouco mais pra ver onde isso vai dar, né? A gente vai esperar um ano, não vai. Não, é assim... Mas sabe o que é? Não é nem ele ficar desatualizado depois de ser publicado. Ele ficar desatualizado entre a gravação e a publicação. Exato, exatamente. Que tem um tempo, né, pra editar, pro Léo Radiofobia poder editar. Então, é isso que a gente não quer evitar que aconteça. Não, tá acontecendo muita coisa ainda. Ainda tem a votação do PEC 37, entendeu? Que a galera vai gritar muito. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente tá nas redes sociais. Frenético. Frenético, né? Retweetando as informações importantes, dando as nossas opiniões, etc. Indo pra rua. Exatamente. Então, quer dizer, estamos participando e a gente quer que todo mundo participe, aproveite, obviamente, sem depredação, sem essa loucura de quebrar coisa, que isso é coisa de marginal, que tá aproveitando a situação que tem muita gente na rua, e o cara acha que pode fazer impunemente qualquer merda, entendeu? O cara que quebrou lá a vidraça da prefeitura de São Paulo foi preso, disse que vai ter que pagar, pediu desculpa e tal, não sei o quê. Esse é o exemplo que tem que dar. O protesto, como a gente falou no nosso vídeo, não precisa de depredação, só precisa de número, só precisa de gente na rua. É só mostrar a insatisfação. Exatamente. Eles têm que ver e ficar com cagaço, então, de que se acontecer alguma coisa, vai sair essa quantidade de gente de novo, vai parar tudo outra exatamente. Vez. Exatamente. O brasileiro agora sabe o poder que ele tem. Exato. Isso que é importante. Exato. É isso que é importante. Então aguarde e confie. Exatamente. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 30 vezes Valar Morghulis. Muito bem, Azaghal. O que temos para falar? Rodney Buscemi mandou uma página da HQ Hércules, dos Estados Unidos, onde ele desenhou o Jovem Nerd. Olha só, na página do Hércules? É, na revista quadrinho do Hércules. Caraca, peraí. Tem um Jovem Nerd. Eu não tinha visto isso. Terno e gravata. Excelente, cara. Puta, que legal, cara. Muito obrigado, cara. Um Jovem Nerd no fundo de ônibus. Puta, que maneiro. Olha aí, que bonito. Pô, tô muito feliz, cara, com isso. Rodney Buscemi, muito obrigado pela essa homenagem. Assim, pode ser qualquer um também, né? Porque é só um cara de barba. Parece. Peraí, não, mas é o Rodney? É um Jovem Nerd genérico, tá magrinho, né? Tá mais magrinho. Pô, muito maneiro. Obrigado, cara. Animal. E o Daniel Capo, ele está desenhando no seu tempo livre a saga de Nerdcast de RPG em quadrinhos e publicando lá na Skynet. Olha aí, cliquem aí, porque ele está perguntando se a galera, se ele deve continuar e tal. Muito legal, ele está fazendo por conta própria. Bacana, legal, cara. Legal. Obrigado. Enquanto o Skynet vai ter um encontro medieval em Santa Catarina, calculo que vai ser isso. Cozinha dos nerds, vários nerds fazendo crepes, carnes, sanduíches. Na verdade, é um cara que fez isso tudo. É, não, tem um menu sedução... Ah, tá aqui, Menu Sedução, Game of Pies e Bacon Blade Chicken. Muito bom. Os nomes que o Tucano cria pra são GC, excelentes. São sensacionais. É o melhor, cara, do programa. Vários nerds cacete de agulha, olha aí. Olha aí, excelente, a galera aqui. Essa época de protesto, querido, tá levando borrachada na cara, é bom. É. Pedro de Camargo Jonas, Daniela Silva, Robson Vieira, Arthur Ribeiro, muito obrigado por doar sangue e salvar vidas. Artes dos fãs, vamos pegar algumas. Décio S. Júnior fez o Azaghal líder Maori e ficou... absurdamente foda. Com a língua pra fora e tudo. Absurdamente foda. E está se transformando em Avatar. Já virou Avatar. Agora. Caraca, tá muito maneiro, cara. Excelente. Tá muito maneiro. Muito bom, cara. Além disso, o Felipe Teles fez uma estátua do Nerdinho e mandou pra gente. Tá até aqui, caraca, inclusive. É verdade, cara. Felipe, você é muito foda. Ele mandou pra gente, né? Mandou, sim. E ela acende a luz, tem um interruptorzinho na mochila. Ele segura... É legal que ele fez o Nerdinho segurando o lightsaber, mas ele não tá com aquela pose meio gay, que fica com a munheca... Que o Nerdinho, antigamente, ele tinha uma pose meio gay, né? Ele tava com a mãozinha... Era meio gay. Aí ele pegou um iPod pra salvar a masculinidade dele. Mas ele evitou isso botando o lightsaber na mão. E esse lightsaber, ele fez duas versões. Fez uma com o lightsaber azul e os óculos normais. E uma outra versão com o lightsaber vermelho e os óculos escuros. Olha aí. E ficou, cara, muito maneiro. Muito maneiro. Muito bem feito. A gente tem que conversar. Isso. Pra ver a possibilidade de repente, fazer isso numa edição de colecionador, assinado, numerado, quem Exato. Sabe? Exato. Você é capaz de fazer uma produção industrial? Não, acho que industrial, não sei, mas... Mas se ele fizer uma quantidade, né, que a gente possa fazer uma série limitada? É série limitada. Eles fazem isso. Eu tenho status de série limitada. Não, com certeza, com certeza. Então, se a galera gostou e quiser, se manifeste nos comentários pra gente saber se também vale a pena fazer. Exatamente. Mas ficou muito foda, tá aqui na nossa mesas, ficou animal, cara. Animal. Tem que fazer o Azaghal, né? Porque o Nerdinho de óculos escuros não é o Azaghal. Azaghal é o Azaghal. Mas é que não tem uma versão, tipo, Nerdinho do Azaghal. O Nerdinho não sou eu, é então, o Nerdinho. Você tá livre pra criar o que você quiser. Tá bom. E além dessas, tem muitas outras artes maneiríssimas. Estão todas aí no post, por favor, vejam. O Dan Megaboga, prestiginha, galera. Talentosa que participa do Jovem Nerd. Muito bom. Muitos vídeos enviados, contas de canais também, links enviados sobre várias coisas legais, Maori, tem um cortejo de fundo em Maori, raio-x de um kiwi, excelente, várias coisas maneiras. Várias curiosidades. O Jason Momoa do Game of Thrones fazendo um haka. Olha aí. É, maneiro. Guilherme Marcondes, 25 anos, estudante de psicologia, São Paulo, SP. Em 2005, fiz o intercâmbio para Nova Zelândia. Sim, eu faço parte do 1% de intercambistas brasileiros da Nova Zelândia. Excelente. Excelente. Cheguei em Auckland, passei um mês estudando inglês na Waikato University. Ok. E usei os 3 meses seguintes para viajar pelas duas grandes ilhas. Quanto tempo? 3 meses. Caraca, três maluco. 3 meses viajando. Esse cara conheceu a Nova Eu Zelândia. Eu te invejei mesmo. Fodamente agora. Parabéns, cara. Te invejei pra caralho. Porque aí você conheceu a Nova Zelândia, cara. A gente foi 16 dias. Porra, parabéns. Parabéns, cara. Eu que posso dizer pra você. Ele realmente zerou a Nova Zelândia. Zerou a Nova Zelândia. Não posso deixar de mencionar que eu faria um trajeto parecido com o de vocês. Eu iria pra Buenos Aires e de lá pra Auckland. O que aconteceu? No dia da minha viagem, a Aerolíneas Argentinas resolveu entrar em greve. Aliás, a Aerolíneas Argentinas não tem mais voo pra Nova Zelândia. Antigamente tinha. Um belo exemplo dos argentinos ferrando com os brasileiros. Meu voo foi transferido e o itinerário mudou completamente. Segue o drama. Ele foi de São Paulo pra Frankfurt. Nossa, ai, meu Deus. Caraca. 11 horas de viagem, mais 4 horas de espera no aeroporto alemão. Depois foi de Frankfurt pra Bangkok, na Tailândia, mais 11 horas de viagem e 13 horas de espera no aeroporto tailandês. Nossa, que sofrimento. Depois ele foi de Bangkok pra Auckland, mais 11 horas de viagem. Que inferno, caraca, cara. Não, cara. Cara, isso é uma loucura. Olha, detalhe, Nova Zelândia vale a pena, mas puta que pariu. Pois é. Detalhe que eu fui viajando em pleno verão no hemisfério sul, mas tive que fazer escala em Frankfurt. Desci do avião usando jeans e um moletom que tava nevando com belíssimos menos 9 graus centígrados. Cacete, cara. Mas não para por aí. Muito. Caralho, o jet lag do cara deve ter dado loop, cara. Uhum. Mas não para por aí. Bangkok, 13 horas de espera para a maldita conexão. Ah, pelo menos vou dar uma volta na cidade. Não, eu não tinha tomado a vacina contra uma febre qualquer. Puta que pariu. Afinal, não tava pros meus planos ir pra lá, né? Eu tive que passar tempo com a verdadeira massagem tailandesa, sonecas em bancos e caminhadas pelo free shop. Será Caraca. Que essa verdadeira massagem é aquela? Não sei. Com o final feliz? Olha o Jovem Nerd. Agora vamos ao que interessa. Fiquei fascinado ao ver as fotos desse Nerd Tour, porque tudo está simplesmente maravilhoso. Como o Jovem Nerd e Azaghal contaram, quando as gravações do Senhor dos Anéis terminaram, os caras retiraram tudo do cenário e foram embora. Uma burrice da parte deles, porque o turismo que aquele filme geraria era previsível. É, mas não dá, cara. O material, ele não sobrevive ao tempo. Mas teve uma menina que mandou a chuva. Um post da Sky Nerd. É verdade. E que ela foi. Ela visitou nesse período. Em 2007 onde, que ela foi. Isso, onde não tinha nada, só tinha o esqueleto. Tinha uns esqueletos brancos da Toca dos Hobbits lá em Hobbiton. E aí tinha uma plaquinha Welcome to Hobbiton Movie Set. Uh-huh. Tinha uma entrada, um Gandalfo, né? Um Gandalfo meio esquisito. E um Gollum, que é uma tristeza, cara. Tem o um link aí, vocês vejam, cara. A menina em Hobbiton em 2007. É. Cara, assim, ela falou que curtiu naquela época, hein? É, porque fã é fã, né? Mas... É que ele continua falando. Tristeza. Quando eu cheguei em Mata Mata, em 2006, a primeira coisa que eu vi foi uma casa no centro de uma pracinha com uma placa anunciando Hobbiton Tour. Entrei, vi umas fotos, comprei os artigos e paguei pra visitar o movie set. E aí ele fala que tinha tudo, era muito maneiro, a paisagem e tal, mas não tinha nada que a gente mostrou no último Nerd Tour de Hobbiton e tal, porque não tinha acabamento, etc. Tem o post aí pra vocês verem. Também fiz bungee jump no Rio, que serviu de cenário para Zargonath, as Pedras dos Reis. Se pra mim já foi uma experiência emocionante, quando não havia nada montado, imagino como é a sensação de ir até lá agora. Mas não tem nenhum Argonath no Rio, hein? Não tem. Só pra você saber. Né? Bom, que ele retorne e que vocês vão. Exato, cara. Vocês têm que ir. Inclusive, os Nerd Offices da Nova Zelândia estão acontecendo. Isso, isso. Já fizemos um sobre Hobbiton, segundo de Auckland, excelente, com a catapulta. E teremos mais uns 4 programas, acredito eu. Vai ser maneiro. E tá muito foda. Animal. Tá um melhor que o outro, cara. João Paulo Hopp, 24 anos, estudante de Ciências Biológicas, São Paulo SP. Sobre o kiwi, caneladas. Os ancestrais do kiwi não chegaram lá voando e, devido à ausência de predadores, tornaram-se mansos, gordinhos e terrestres. Essas aves fazem parte de um grupo que não possui espécies aladas há muito mais tempo que a origem da Nova Zelândia. Seus parentes mais próximos ainda vivos são os emus, da Austrália, e os casuares, da Nova Guiné. Mas como é que eles chegaram lá, então? Como é que? Como? Vamos ver não se ele explica aqui, porque ele é estudante de ciência biológica. É, né? Então vamos dar ok pra ele. Vamos dar um aval aqui. Um aval, exato. Logo, eles chegaram na Terra-média provavelmente por sweepstakes. Sweepstakes? Equivalentes biogeográficos de ganhar na loteria. Ah. Uma população viável consegue atravessar uma barreira praticamente intransponível por algum evento raro, mas não impossível. Mas é possível, cara. O quê? Que evento? Aí ele botou EG. O que é EG? E.G. Exemplo. Tá, exemplo. Exemplo? Não. Eu não sei. Animais transportados por árvores arrancadas por furacões pelo oceano até as ilhas longínquas. Não é possível, caraca, cara. Quer dizer, você... Não é possível. Você tá falando pra mim que a porra do bicho não voava, que não é possível que ele tenha voado. Mas que é possível que ele estivesse... O bicho que não voava, gordinho, preguiçoso, subiu numa árvore. A árvore foi arrancada por um furacão que largou ele na Terra-média. Caralho, cara. Vou continuar lendo aqui. Como comentado, os kiwis adquiriram várias características de mamíferos devido à ausência de competidores, como as penas muito similares a pelos dos mamíferos, ossos preenchidos por medula óssea, 2 ovários funcionais, todas as outras aves têm o ovário direito atrofiado. Olha aí, não sabia disso. Entre outros. Além disso, sem predadores, tornaram-se mansos. Isso a gente falou, né? Mas tudo bem. O que não foi bom no mundo atual, eles terem se tornado mansos. Com a introdução de cães, gatos e outros mamíferos por ação antrópica. Que deve ser as pessoas trazendo? É, provavelmente, isso. É. Mas a maior curiosidade sobre os kiwi são seus ovos. Eles pesam 6 vezes mais que os ovos de galinha. É, o cara falou isso lá. Apesar das aves possuírem um tamanho semelhante, porque a porra do bicho vem com um tutano, vem com sei lá o quê, eles são tão grandes que 2 dias antes da postura, que é como a galinha, né? Põe o ovo. Pô, bota o ovo, é. As coitadas, os kiwis, no caso, as kiwis, mal conseguem andar direito. bamboleando pelo chão da floresta e não conseguem comer, pois o ovo força o estômago. Aí tem um raio-x. Segue o raio-x do kiwi grávido. Kiwi com ovo dentro. É kiwi, ó. Olha o tamanho. É gigante, cara. Caraca, esse bicho é muito errado, cara. Esse bicho é tipo ornitorrinco, cara. É, ele é um ornitorrincozinho. Um bicho todo bizarro que não sei como é que funciona. Mas essa parada, ele, por sorte, parar na Nova Zelândia é uma parada bizarra, cara. É, ele ter voado até lá pra ter sido sorte. Tem uma história interessante sobre os kiwis que a gente não contou no Nerdcast. O pode quê? Aproveitar esse momento. Okay. Pra quem ainda está curioso sobre a Nova Zelândia, por isso está ouvindo o feedback do programa anterior. Uhum. Por que que os neozelandeses são chamados de kiwi? Ah, é verdade. Tudo lá é kiwi. Sabe quando você vai numa cidade e tudo tem o nome da cidade? Tipo São Lourenço, que era locadora São Lourenço, padaria São Lourenço, farmácia São Lourenço? Na Nova Zelândia também é assim, tudo é kiwi. Kiwi, é. Farmácia kiwi, locadora kiwi, internet lenta kiwi. É, tudo é kiwi. E eles, inclusive, os neozelandeses, se autodenominam kiwi. Eles falam, sim, eu sou kiwi, não sei o que lá. Isso é por causa de uma latinha de graxa pra sapatos chamada kiwi. Kiwi. Com kiwi na com tampa da lata. Eles foram lutar a guerra, levavam a graxa pra engraxar seus coturnos, suas botinas de guerra. Primeira Guerra Mundial. E os australianos e outras colônias inglesas que lutavam com eles passaram a chamá-los de kiwi, por causa da graxa. Da graxa dos caras. Exatamente. Lá vem os kiwis. Lá vem os kiwis. Qual kiwi aqui? E eles gostaram e ficou. E até hoje. Eles adoram. Adoram. Não é ofensivo. Eu vi uma pessoa perguntando, não é ofensivo chamar um neozelandês de kiwi? Não, eles adoram. Eles falam, eu sou kiwi, orgulho, né? Os kiwis são isso, são aquilo. Muito legal. Luiz Fernando Alves da Silva, 28 anos, professor de informática da Piratiba, São Paulo. Olá, Nerd, não conhecia essa nossa canção folclórica da piroga de cristal. Como? Quantos anos você tem? 28? Você tem idade pra conhecer. Rapaz. Você tem idade e pra conhecer. E tentando aprender a letra pra passar para gerações mais novas, acabei achando algo que mostra novamente o timing do Jovem Nerd. Lá vem. Segundo a Wikipédia, a piroga... é uma embarcação característica não só da América do Sul, mas também da África. E olhem só, da Oceania. Mas, cara, eu tô falando. Caraca, destaca o trecho que se encontra na Wikipédia. Na Wikipédia. Seus descendentes maores, além de bons guerreiros, eram bons navegadores. Demonstravam um cuidado especial na construção de suas pirogas. Puta, cara! Cara, que oportunidade desperdiçada, cara! Agora eu me sinto pior. Nas quais entalhavam belos motivos geométricos, depois repetidos na pele da tripulação. Uma busca por Maori pirogue confirma o amor deste povo às suas pirogas. Caraca, cara. Olha, eu juro. Eu juro aqui. Um dia eu vou voltar à Nova Zelândia. E alguém vai pedir pra gente fazer um discurso e cantar uma música. Filha e a gente puta. Vai cantar, a gente vai cantar a lenda da piroga de cristal. E não há quem tire isso de mim, cara. Não há. Ai, meu Deus. Vamos lá, a gente terminou com... Antes. Vou ressaltar mais uma vez, se a pessoa não quer tomar spoiler... Spoiler, exato. É a hora dela ir embora. Mas, ó, spoilers desde agora da segunda e terceira temporada e dos livros até o final da terceira temporada, então... Esse programa é pra quem viu a série, né? Exato. Quem viu, exato. É, exatamente. É que tem os malucos que gostam de assistir independente de ter visto, aí... Mas a gente avisa, exato. Então, vamos vai lá. Cagar a série pros caras. Então, a gente terminou com a Daenerys com seus dragõezinhos e tal. E aí a gente parou de falar Game of Thrones, o Jovem Nerd nunca mais voltou. Então a gente voltou na segunda temporada, que, cara, é tanto capítulo e é tanta gente, é tanta coisa que eu nem lembro direito como é que começa a segunda temporada. Eu lembro como acaba, isso com certeza. Começa já com a guerra do Robb Stark. Ah, é verdade, porque eles matam no final da primeira temporada que morre o Ned Stark, e aí na segunda temporada começa a guerra dos Lannisters contra o Robb Stark. O Robb Stark, ele na série, ele tem o quê? Uns 20 anos, um negócio assim? Por aí. 20 e pouco. O livro ele tem 16. O livro são todos bem mais novos, né? Todos bem novos. Eu li algumas coisas sobre isso. Uma delas foi que eles tiveram que subir com a idade de todo mundo por causa da Daenerys. Porque a maioria do programa é gravado na Irlanda. E pela lei da Irlanda, de sexo e pornografia infantil, um personagem de ficção pra fazer sexo e ser gravado por lá tem que ter pelo menos 16 anos ou 15 anos, alguma coisa assim. Então eles tiveram que subir a idade de todo mundo pra fazer sentido com o período lá de nascimento da Daenerys, entendeu? Ah. Não importa se é uma criança fazendo... Pode ser uma criança de 10 anos pelada fazendo sexo, mas o personagem tem que ter 15 anos, entendeu? Caralho, que loucura. Assim, a lei da Irlanda pra parada. E aí eles tiveram que mexer com a idade de todo mundo pra poder fazer sentido de datas. E se eles fizessem com as idades do livro, ia acontecer o que tá acontecendo com o Bran, que aconteceu com o Walt no Lost. É, exato. O Bran, fica... o cara espichou. É, a molecada cresce muito rápido nessa idade, né? Exato. O único que não cresceu foi o Tyrion. Não, mas até faz mais sentido pra gente, porque assim, na Idade Média era comum um garoto de 16 anos já ser considerado homem. Hoje em dia, não. É. Hoje em dia ninguém ia coroar aos 16 anos o rei. Ninguém ia falar, ah, moleque, volta pro colégio, porra, não fode. Eu lembro que falei sobre isso no outro programa também. Eu, particularmente, até prefiro que eles sejam um pouco mais velhos, entendeu? Acho que a história fica mais interessante. No meu ponto de vista, eu não gosto muito de história com um personagem muito criancinha, né? Apesar que alguns ainda são na série, mas... Enfim. A Daenerys, ela tem 16 anos na história do... Na série, né? A personagem. É isso? Porque tinha que ser pela lei lá da Irlanda. É, eu acho que ela começa com 15 e aí vai... Ela tem 26 anos, né? Hoje. Ela começou, sei lá, com 23, né? E ela faz o papel de bem mais jovem. A Emilia Clarke, né? Que faz o papel dela. Então, realmente, você falou, não importa a idade da atriz. É da personagem. Personagem. Ele fizeram que subia da Sansa também, por causa disso. A Sansa também é bem mais nova, né? Isso. É engraçado, essa atriz, a Emilia Clarke, que faz a Daenerys Targaryen, ela é morena, né? Que ela usa um perucão louro, né? Cretino. Oi. Tava na hora de melhorar, né? A senhora da Venete não se conforma que ela tem a sobrancelha escura e o cabelo louro. Mas todos estão assim em Westeros. Em Westeros, né? A Cersei também é assim. Também, né? Então, mas aí ela é morena, então nem todo mundo reconhece ela na rua, né? É difícil e tal, porque ela é bem diferente. E ela contou numa entrevista que tem uma vez que ela lembra bem que ela tava numa loja de departamento, ela entrou no elevador, aí antes de fechar a porta, ela viu uma mulher que tava fora do elevador, ela olhou pro elevador e falou, Khaleesi! Aí, pum, fechou a porta. Dracarys. Tyrion, ele é nomeado, né, Mão do Rei, que é o primeiro acontecimento lá, que ele chega em Porto Real. O segundo livro é do Tyrion, né? O é do Tyrion, livro. É. O Tyrion é demais, cara. É. A cada temporada eu gosto de um Lannister a mais. Então... Foda. Mas o Tyrion é maneiro desde a primeira, cara. Não, desde a primeira. Mas é quando ele brilhou mesmo, né? É. Na segunda que ele dá tapa na cara pra caralho no Joffrey, né? É. Ô, moleque, cala a boca, pá, tapa na cara. E aí você tem uma coisa, a Arya, né, cara, é uma personagem que você vê que ela nasceu pra se fuder, né, cara? Puta que pariu, coitada da garota. O tempo todo lá em Harrenhal, né, durante a segunda temporada, quase que o tempo todo lá se fingindo uma serva lá do cara. Então, essa parte dela ser serva do Tywin Lannister, isso acontece mesmo no livro e tal? Não. Não? Não existe isso no livro. Ela é serva de um outro cara, né? Na verdade. Lá não existe. Eles fazem várias adaptações, cara, que são muito maneiras. É, porque muito legal. O George Martin não tem nenhum tipo de... Limite. De limite pra criar milhões de personagens e tal. É, até isso não ia dar certo no... É, não, é impossível botar na tela todos os personagens que o cara criou no livro. Então eles voltam e meio mesclam dois personagens num só, entendeu? É, por exemplo, eles juntaram os quatro filhos do Onion Knight, lá o Sir Davos, num só, né? Eles foram fazendo um monte de coisa desse tipo. Puta, o cara tem quatro filhos, maluco. Tem quatro filhos, é. E os quatro morrem lá no fogo? Não, um sobrevive porque ele não foi pra parada. Ou ele tava no navio. Ele era ajudante pessoal do Stannis, ele tava no navio do Stannis, um dos filhos dele. Saquei. É. Paralelo a isso, né, o que acontece lá em Porto Real, tem os dois Baratheon em luta pra ver quem é que vai lutar com os Lannister. Pois é, exatamente, é estranho isso, né, porque eu nunca imaginei que a guerra, entre aspas, o Game of Thrones, né, fosse isso, né, cara, tipo, a gente não imagina, a gente não consegue imaginar nada nesse livro, nessa porra, nessa série, né, cara. É. Você imagina uma coisa, ele muda tudo. Então você tem um rei que morreu de bobeira, é isso, né, você primeiro teve o golpe, que não no passado, que deixou um rei que morreu de bobeira, e aí agora o filho dele bastardo tomou... Não, peraí, voltando um pouquinho. Teve uma rebelião sinistra. É, eu sei, então. Isso é o passado. E depois... Não, mas não é um passado tão distante. É um passado recente. Sim. Que eles derrubaram o rei, de fato, que era da linhagem lá dos Targaryens. Que era o rei louco. Isso, o rei louco. Era o rei louco. Quem matou foi o Jaime. Sim. Por isso mesmo, regicida. Regicida. Exatamente. Diga-se de passagem, essa parte da terceira temporada em que eles começam a desenvolver o personagem do Jaime, aí você vê que ele não é tão filha da puta quanto você achava que ele era, é muito maneira, né, cara? Peraí. Ele não é tão filho da puta como? Ele jogou um moleque de 8 anos em cima de uma torre, bro. Então, mas ali é a Idade Média, cara. Então todos os pecados estão perdoados. Assim, ele é um filho da puta. Eu não tô eximindo ele da alcunha de filha da puta. Eu tô diminuindo um pouco a escala. Parte da parada é uma visão mais de fantasy, mais realista, diferente do Tolkien, por exemplo. Aquele negócio dos personagens não são preto ou branco, né? Todo mundo tem seus lados. Não tem preto e branco. O que eu acho maneiro na composição de personagens que o George Martin faz é que ele sempre tá mudando os personagens, né? Então o personagem nunca continua a mesma coisa. Eu fico puto quando eu vejo uma série que o personagem é a primeira temporada até a última, o cara é a mesma pessoa. Eu acho isso... Eu não gosto. É Jornada do Herói. Não vai falar isso pro Eduardo, tipo... Eu não gosto. Mas eu compartilho do seu sentimento. Eu acho que as pessoas são mutáveis. Ah, sim. Exatamente. Uhum. E sabe o que é interessante do George Martin? É que não é só... Você ia botar o George Michael aí, cara. Ia botar o George Michael. O que é interessante do George Michael? Dracarys, né? Mas sabe o que é interessante do George Martin? É que não é simplesmente a mudança da pessoa, crescimento, né, ou declínio da pessoa, da personalidade dela. É a mudança da visão que você tem daquela pessoa. Porque você, no começo da série, do livro também, conhece ela só por um relato, por uma visão, pelo que os outros acham, pelo que se comenta, né, daquela pessoa. E com o passar do tempo, você vai conhecendo essa pessoa pela vivência dela e pelo que ela conta dela mesma, que outra, ou mais pessoas contam, né? Então, é muito interessante essa mudança que não só de personalidade, mas como de ângulo, vamos dizer assim. Isso também vai muito do grau de envolvimento que você tem, né, com os personagens. Porque no Lost foi assim também. Porque a gente conhecia as pessoas só pelo que elas eram na ilha. E conforme ia aparecendo os flashbacks, você ia descobrindo o que tinha acontecido na vida dessas pessoas. Sim, sim. Às vezes você descobria que você não pode andar de carro com a mulher que você morre. Eu lembro que há 2 anos atrás, o Guga tava lendo o livro lá na frente e eu tava só acompanhando a primeira temporada e lendo o primeiro livro. Aí eu perguntei, pô, quem é teu personagem preferido? Aí o Google falou, pô, meu personagem preferido é o Jamie Lannister. Eu falei, o quê? Como assim, cara? O filho da puta desse, cara? Como? Aí, calma que tu vai ver, entendeu? Então nessa Jamie terceira Lannister temporada... Eu acho ele muito maneiro, cara. Porra, mas eu comecei a entender o que você tá falando agora, entendeu? Porque realmente vai mudando a visão que você tinha do cara. Ok, o cara ainda conseguiu jogar um garoto de 8 anos do alto da torre. Isso porque tava comendo aí, mano. Porque tava comendo aí, mano. Exato. Mas mesmo assim... Mas cara, se aquele moleque desce da torre, fudeu, tava todo mundo morto, cara. Tava ele morto, a Cersei morta e os 2 filhos mortos. Então, mas mais uma vez, não tô querendo perdoar, mas você consegue entender mais o personagem, por que ele tem esses tons de cinza todo e tal, e ver que ele, porra... Por exemplo, na cena da mão, que ele perde a mão, foi um choque, porque aquilo foi como matar um personagem, porque ele era um puta do espadachim, e o cara cortou a mão do espadachim, cara. Fudeu. Vai mudar pra sempre o cara, entendeu? E ele vai ter que se reinventar também, exatamente, né? A partir desse momento. Exatamente, né? Então, é uma coisa que você não esperava. Você tá sentindo um cara menor. Também foi um dos pontos altos da série. Também foi... Foi, cara. Foi totalmente... Porque você pensa que o cara entrou na lábia dele, né? Exatamente. Ah, meu pai vai pagar e não sei o quê. Então, me conte mais sobre o assunto. E aí, cara, mais uma daquelas coisas. Muda o personagem. O cara não vai ser mais o mesmo, vai ter que justamente se reinventar. E aí, quer dizer, você começa a ver até um lado nobre dele. Quando ele pula na arena do leão lá pra salvar a Brienne. Ele perde a mão na primeira vez que ele fez pelo menos na série, que ele fez uma boa ação, né? Que foi salvar ela, exatamente. Salvar a Brienne. Tá aí o meu ditado preferido: nenhuma boa ação vem sem punição. Esse cara aí não aprende, né? Porque ele matou o rei louco, tomou nas costas, né? Foi salvar a gigante. garganta, perdeu a mão. E a cena dele perdendo a mão é muito foda. Porque a cena, assim, a sutileza, né, da cena é muito foda. Porque o cara tá com a mão na mesa ali, pá! E aí o ator fica alguns segundos, né? Olhando. Olhando assim, caralho, realizando. É. Ele fez isso mesmo, né? O que tá acontecendo, né, cara? Aí ele se toca que cortaram a mão do cara. É muito maneiro, cara. Ele não grita da dor, ele grita que, caralho, cortaram a mão da minha espada. Exatamente. Cortaram a minha mão fora, cara. Eu não acredito nisso. Porque ele não tava coado, né? Ele tava por cima da carne seca. Não, e ele fala, né? Eu era aquela mão, né? Muito sinistro. Exatamente. Eu era aquela mão. E por isso que o personagem morreu e vai nascer outro personagem ali, né? Muito interessante. Isso que é maneiro, mudança de personagem. Não só a mudança, nesse caso, não só a mudança da sua perspectiva, mas o cara realmente vai mudar. O cara vai, tem que mudar. E esse episódio foi logo depois de um dos pontos mais baixos da série, né? Da temporada. Que é o duelo de espadas, ele e a Brienne na ponte. Nossa, o que foi aquilo? Me lembrou tanto Star Wars, cara, que a luta do Obi-Wan com o Vader, cara. É, mas ele tava algemado, né, cara? E ela tava o quê? Mas... com cimento na calcinha? O que aconteceu? A cueca tava pensando o ovo dela? Porra, cara, por que eles não estavam se mexendo? O Christian ficou maluco, Brad. Como assim? Tipo, esse combate é horrível, né, horrível, cara? Horrível, horrível. Foi uma porrada em câmera lenta, né? Foi mal coreografado. Foi mal tudo, né, cara? O cara é o maior esgrimista de todos e, sabe? Mesmo amarrado, cara. Mesmo amarrado. As lutas do Sirio contra a área de espada de madeira. São melhores. Com espada de madeira são melhores. Pô, cara, o Indigo Montoya, cara, ia zoar esses dois, cara. Ia zoar. Agora, essa mudança do Jaime, né? Do Jaime, sei lá. Eu achei maneiro porque, assim, o George Martin, ele odeia os personagens mimadinhos. Então, se o cara é criado a leite com pera, ele vai se fuder no livro. Né? Diga-se de passagem, tinha um Greyjoy, né? Foi criado a leite com pera, se achava o senhor de tudo, se fudeu, mas se fudeu bonito, né? Robb Stark também se fudeu. Ele tem uma preferência pelos personagens que são sofridos, que são discriminados, que passam por privações. Você vê, o Tyrion tem a questão da deformidade. A Daenerys era uma fugitiva, pedinte, né? Ele pega os personagens mais sofridos e... O Jon Snow é um bastardo, que não o era... O Jon Snow é o bastardo, é rejeitado. O Jon Snow que na terceira temporada se deu bem, né? Pegou a ruiva além muro, ruiva natural. Pô, mas parabéns pra ele que encarou ali. Ela é o homem. Sem banho e sem nada, né? Antes do banho. O cara aguentasse mais 10 minutos, meu irmão. Tomava um banho. Era um outro universo. era outra parada. O cara foi antes, o cara não se segurou, bro. Ah, primeira vez, né, meu Virgão, irmão? Virgão, puta, foi com tudo ali. 100 anos andando naquela porra daquela roupa. O Jon Snow, ao contrário do irmão Pica-Louca, ele é o Pica-Seca, né, cara? Agora me fizeram a seguinte reclamação. Disseram que o Jon Snow, sendo virgem, ele nunca teria a iniciativa de fazer sexo oral na mulher. Mas olha só. Não tinha Google e não tinha filme pornô pra ele copiar, entendeu? Mas olha, você pode avaliar isso da seguinte maneira. O cara se atrapalhou, só que acertou. Entendeu? Se atrapalhou, ficou nervoso e no final ele demandou bem. Foi exatamente o que aconteceu, cara. Uma parada na série que é assim, tá errado, mas graças a Deus as mulheres são todas depiladas, né? É o que a gente falou no episódio que castram o Greyjoy. Que as mulheres estavam, cara, filme pornô sueco, mano. Raspadíssimas. A loura tava até tapando porque não tinha nada. Foi total shave. Foi paniquete, como diz o Tucano. Dracarys. Agora, eu não entendi o cara que pegou o Theon. Ele tomou o Winterfell, matou o Meister lá, não soube cortar a cabeça do cara direito, esmerdalhou tudo, fingiu que matou os filhos do Stark e tal. Perderam. Fez merda, né? Aí ele perdeu a cidade. Certo? Ele perdeu porque o Robb Stark falou assim, se me entregarem o Greyjoy, eu perdoo o resto. Eu só quero esse filho da puta. Aham. Aí os soldados dele pegaram ele para entregar pro Robb Stark. Mas o Robb nunca chegou com o exército lá. Mas o que acontece? Não. Porque o Rose Bolton, pelo que eu entendi da série, não li o livro, ele pegou o Theon Greyjoy e falou, não, pode deixar que eu entrego pro Robb, e ele que resolveu torturar o cara. Porque o cara que tá torturando ele é, filho bastardo do Rose Bolton. É. Essa parte foi, eu não sei se o Guga concordou, eu acho que foi um pouco mal conduzida pela série. Ficou entendi. Realmente bem confuso. O que que tá acontecendo ficou com ele, confuso, né? Ficou confuso. É porque, pelo livro, esse filho bastardo do Bolton, que é o Ramsay, ele se infiltra logo lá em Winterfell, entendeu? Ele é aceito exatamente. Pelo Theon, o Theon começa a confiar no cara já lá em Winterfell, e aí ele sacaneia o cara, entendeu? É. E toma a cidade. E isso ficou confuso na série. Mas olha só, eu não entendi quem é que tá governando o Winterfell agora. Quem pegou o Winterfell depois do que o Theon... Na verdade, foi o Ramsay que pegou o Winterfell, entendeu? Só que na série ficou confuso. É, não dá pra... Não entendi direito. Eu só via o Winterfell pegando fogo na abertura e eu não sabia o que tá acontecendo. Na verdade, no último capítulo eles falam que o Winterfell tá em cinzas. Tá em cinzas, tá em ruínas. Agora o norte todo tá debaixo do estandarte daquele Rose Bolton, né? Exato. Na série dá a entender que tem uma outra galera lá que pegou o Theon, não? Quem é essa outra então, galera? Então, na série ficou muito confuso. Ficou. E aí no final eles deram uma explicada, falando que é o filho bastardo do Rose Bolton. Exatamente. É. Mas ficou muito confuso como ele pegou o Theon, o que que aconteceu, é porque quem é o Rose série, Bolton? Eu senti que ele queria transmitir pro espectador aquela questão do nervosismo, da tortura, do cara tá sendo torturado sem saber por quê, entendeu? Uh-huh. Eu acho que ele queria os produtores deviam estar querendo transmitir isso. Que eles só falam que é o Ramsay no final, né? Depois, né? E no livro não tem como fazer isso. No livro ele já, desde o início, já, a gente já desde sabe. Desde o começo a gente fica perguntando quem é esse cara. Mas quem é o Rose Bolton, afinal? É um dos nobres lá que é jurado do Ned Stark. Ah, que tá. Tem um forte lá, numa cidade forte lá. É o senhor do forte do pavor, né? É. Do homem esfolado, é. E que fica... governando não, controlando ali Harrenhal pro Robb Stark. Ah, tá. E faz um acordo com o Jaime de liberar o Jaime pra Kingsland depois. Mas ali ele já tá costurando com os Lannisters. Né? Ali ele já recebeu o e-mail do Tywin, com a diferença. Peraí, mas é aquele mesmo Lord Bolton que liberou o Jaime Lannister, que matou o exatamente. O exatamente. É o filho dele que é o Ramsay que pega o Theon lá do outro lado. Ah, o filho dele é que tá torturando o Theon. É. Ah, entendi. Agora ele mostra que ele já tá de acordo com os Lannisters quando ele deixa o Jaime embora, né, cara? Claro. É. Ali ele já disse quem ele era. Só que a gente, no seriado, não conseguiu identificar aquele cara como um jurado do Hobbit. Você viu? Ele apareceu muito pouco, e aí você chega com os caras capturando ele, devolvendo ele, e ele falando, beleza, tá liberado, eu vou pro casamento do Hobbit. Mas você não consegue fazer essa ligação, sabe? Verdade. Cara, é um cara da região que foi no casamento. Acho que foi proposital, pra ter um choque, né? Então o norte tá na mão dos Lannisters. Exatamente. É sim. Tá. Olha aí. Agora tá tudo na mão dos Lannisters. Não tem mais nada. Acabou, né? Tem. Daenerys. A Cira da Tormenta. Aquela cujos seios desafiam a gravidade. Dracarys. A família Stark é mais boazinha, né? Ela é mais, assim, a nossa preferida, né? Entre aspas, né? Porque acontecem as injustiças com eles e tal, o caralho. E o Ned Stark, ele era tão bonzinho que ele morreu de bobeira também, se você parar pra pensar, né, cara? Eu acho que ainda vai surgir. Eu não li, eu só li o primeiro livro, infelizmente. Tô tentando ler o segundo. Mas eu ainda acho que vai surgir podre do Ned Stark por aí, cara. Não, se você parar pra pensar na revolta, né? Os caras foram rebeldes. Rebeldes, né? Se eles não tivessem conseguido derrubar o rei, eles eram todos traidores, né, cara? É, mas assim, isso não mostra na série, tá? Mas o rei louco, ele mata o pai e o irmão do Ned Stark queimado, vivos. Não, eles comentam na série isso. Comentam, eles tinham motivo pra ter a rebelião. A rebelião não é, vamos tirar o cara de sacanagem de lá, né? O cara era louco mesmo, né? O rei. Queria queimar todo mundo. Mas sabe que eu não entendo? Sabe que eu não entendo? É assim, todo mundo se revoltou contra o rei, certo? Uhum. Inclusive no final, os Lannisters, né? Que eram super queridinhos e no final viraram a casaca e garantiram a vitória da rebelião. Mas todo mundo olha com cara feia pro Jaime Lannister só porque ele matou o rei. Ele tava sob juramento. Exato. Não, então. Exato. Mas, porra, todo mundo sabe que já leu Cornel, sabe que juramento do Dead Man não serve pra nada? mas não é só ele ter quebrado o juramento, porque eles poderiam ter encarado isso como o cara se voltou pro lado bom, o que seja, exato, né? Exato, né? Mas o Ned Stark chegou lá e fez a caveira do cara. É, chegou e falou, matou o rei, filha da puta. Caraca, não era a intenção. Pelas costas, foi filha da puta. Sabe qual é a parada também? Eu acho que rola uma parada aí de psicológica, de todo mundo olha o cara, né, e sente um pouco de culpa também, porque no fundo, todo mundo era rebelde, né? O cara só executou o negócio, ele acaba ficando com a cruz, mas todo mundo se vê um pouquinho na pele do cara, né? Mas no fundo, todo mundo sabe que, pô, é tão culpado quanto ele, porque se não fosse ele, ia ser outro, de repente, que ia matar o cara. Então, mas eu acho que o que eles achavam é que ele, sob juramento do rei, teoricamente deveria ter morrido defendendo o rei, é isso. É, porque o outro cara lá, o Sir Barristan, Barristan Selmy, também era da guarda do rei, e ele ficou até o final. Só baixou a espada. Exatamente. Mas o rei mandou o Jaime matar o pai, né? Trazer a cabeça. Então, olha a situação de merda que o cara tava. Olha a impossible situation. Impossible situation. Porra, o cara tá fazendo merda. Tá matando gente a rodo, tá matando criancinha, tá fudendo todo mundo, ia matar o Portugal inteira. E o cara ainda solta essa, mata teu pai da cabeça pra cá pra comer o café da manhã. O cara não aguentou. Só que o Ned Stark. Cara, quando o depois eu que sou o polemista, né? Tá bom. Por quê, cara? Eu realmente tô com esse pensamento, que é um cordeiro evil com pele de lobo. Mas tu saca que no livro não é o Ned Stark o primeiro a chegar lá na parada, né? Como eles contam na série. Outros dois knights, outros dois cavaleiros chegaram lá, afiliados ao Lannister, e aí falaram, e aí? Tá guardando o trono pro teu pai? É, que ele tava sentado, ele tava... aí que ele sentou, porque a ideia do Jaime, na verdade, era ter dado o pé. Ninguém sabia que ele tinha matado o rei, entendeu? Uhum. Só que esses dois caras chegaram lá. E aí ele falou, que se foda. Então aí sentou no trono e resolveu esperar. Ele falou, pô, a coroa vai ser de quem entrar aqui primeiro. sentou no trono pra ver qual ia ser. E quem entrou foi o Ned Stark, que teve a chance de virar o rei. Foi o primeiro a chegar lá. Uhum. Só que ele queria, né? E aí botou no... O Robert Baratheon. Robert. Pois é, mas então, resumindo a parada, a merda é que o herdeiro do trono do Robert Baratheon não é realmente o filho dele. E aí, pela série, eu entendi que rola o boato de que o Joffrey não é filho do Robert. Não. Mas ninguém provou isso. Porque toda hora o Tywin fala assim, você vai casar e você vai pôr fim a esses boatos, essa merda toda. Não, mas eu acho que os boatos são do que a mulher tá dando pro irmão, que é um puta boato. Boato. Então, mas por... É um boato, é um babado muito mais pesado do que o filho do rei, né, filho do rei. Então, mas não. Não, mas por que os outros Baratheon, os Stannis e o Renly, eles que eram irmãos do Robert Baratheon, por que que eles falaram assim, não, eu sou o rei, não é o filho dele? Mas porque o chegou neles, entendeu? Ned Stark mandou a carta. Ned Stark falou pra eles. Falou, mandou, olha, descobri isso, olha a hora que merda. Então, eles souberam pelo Ned Stark que o garoto não é filho do Robert Baratheon. Porque o filho do rei que deve ser o herdeiro do rei. Teoricamente. Exato. Só que aí o que acontece? Não existe teste de DNA na época, né, cara? Sim, claro. Na parada lá, ainda não tinha inventado o teste de DNA. Aquele primeiro cara que morreu... Era que era a mão do Robert Baratheon. Exato. Desde aquele... Que é casado com aquela ama de leite. Exatamente. Uma maluca lá. Aquele cara foi investigar a parada. Alguém deu bizu pra ele que o Joffrey não era filho do Robert Baratheon. E aí ele foi investigar. A forma que ele arrumou de investigar foi checando a aparência dos filhos bastardos do Robert, que não eram poucos. Na série é um só, o rapaz lá que viaja com a... Com a Arya. Mas no livro tem uma porrada deles, entendeu? E aí ele vai investigando os caras e vai vendo que todos eles têm mais ou menos a mesma aparência. Não tem nada a ver com a do Joffrey ou qualquer um dos outros irmãos do Joffrey, entendeu? Uh-huh. E fala, pô, tem merda aqui, né? Não é filho do cara. Esse boato provavelmente é verdadeiro. Mas ele também não tem como provar. Só que no meio do caminho apagam o sujeito. Isso, aí começou a série assim, com ele morto. Aí ele vai chamar o Ned Stark pra ser o novo mão dele. E dão o mesmo bizu pro Ned Stark, né? E ele vai atrás. A merda começa a se enrolar por detrás dos panos aí, porque o Stannis Baratheon fica bolado de não ter sido chamado pra ser mão do rei, que tá ali achando o coco há muito tempo. O que eu não lembro agora, tá me fugindo, é por... no momento que isso veio, essa merda veio no ventilador, e o Stannis fala, pô, nenhuma... Então o cara não tem mais direito a ser o rei, o Joffrey. Quem vai ser rei sou eu. né? Por que que o outro irmão dele achou, se achou no direito também de ser rei, se ele era o mais novo? O Renly, eu também não lembro. É porque, na realidade, o Stannis, ele era a persona não grata, por isso que ele não participava de nada, ele era isolado. E o Renly era popular. Aí ele falou, se for pra escolher um Baratheon pra ser rei, que seja eu, que realmente ele era mais querido que o Stannis, né? É, quando ele vai tentar recrutar o Ned Stark pro lado dele, o Ned Stark fala, não, se eu tiver que apoiar alguém nisso aí, eu vou apoiar o teu irmão, que o direito é dele. Ele fala pro Renly. Ele fala que vai apoiar o Stannis, né? É. Mas ele também, no fundo, ele não tava 100% certo que o moleque não era. Mas nem foi por isso que ele morreu, né? O Joffrey morreu só porque ele tentou fazer o golpe de novo ali, né? Tirar ele do trono, né? Como assim? É. O Ned Stark... O Joffrey morreu? Não, o Ned Stark... Ned Stark ele... morreu porque o Robert deixou uma carta falando que até o Joffrey fazer 18 anos, quem ia governar era o Ned. Ah, sim. E aí ele vai lá e entrega essa carta pra Cersei. E a Cersei rasga na frente de todo mundo. Foi um moleque, né, cara? Foi um garoteou inacreditavelmente. Exatamente, garoteou. É porque o Renly oferece, ó, tô com 100 espadas aí, a gente invade essa porra toda e domina esse negócio. Aí, não, vamos fazer na espada e tal. Né? Já falei aqui com o camarada meu. Morreu porque foi pedir. Ele acreditou no Mindinho. Não, falei aqui com o brother. Mindinho é um personagem muito interessante, que eu acho um filho da puta, desgraçado, mas ele é um personagem interessante pra série, né? Porque... É. E nessa temporada acho que tem a melhor definição dele, né? Falei, se o Mindinho pudesse queimar o reino todo e ser rei das cinzas, ele seria, né, cara? Foda-se, né? Eu não sei até que ponto o Guga tá lendo os livros também, né? Já terminei todos. Você leu os 5? Puto, ansioso pelo 6º. Então você leu os 5. Eu li até o 3. Eu vou entrar no 4 agora, porque eu resolvi dar uma freada e ler só depois da temporada, saca? Porque começou a me bagunçar muita cabeça ver de uma forma e de outra. Então eu resolvi espaçar aí o tempo. Eu não tive essa força de vontade. Eu sei que tem muito mais coisa aí pela frente com esse personagem que vocês estão chamando de Mindinho. Pra mim é complicado essas traduções. É o Littlefinger, né? Até chegar quem é que vocês estão falando, né? Mas esse personagem tem muito mais coisa aí que envolve o cara, né? Mais à frente. Mas, enfim, o personagem dele é chave aí pra muita coisa que vai acontecer aí na frente, né, cara? Sei lá como é que falar isso sem dar spoiler também, porra. É, o Varys falou na terceira temporada que ele é o homem mais perigoso de Westeros, né? Mas a série tá dando spoiler em relação ao livro. Também. Tá. A série tá dando spoiler em relação ao livro. O que acontece com o Theon na terceira temporada é uma coisa que você só sabe depois, é isso. Isso que está acontecendo na série, você só vê no quinto livro. O processo, né? É que se fosse aparecer, tipo, só numa temporada pra frente, ia ter que ser um flashback, não é? Exatamente. É, mas tá peraí, mas isso a gente pode falar, porque já me contaram. Isso a gente pode falar, isso aí não tem problema. É spoiler. O que acontece? Ele aparece mais pra frente como fedorento, fedido, fedor. Eu tinha amigo que era presidente da Fefito, olha só. Fedor. Você não sabe que o fedor é o Theon. Exato. Porque assim, a forma como o George Martin ele escreve o livro, cada capítulo é um personagem sob o ponto de vista de um determinado personagem. Isso. Então a série ela precisa ser mais explícita. E tem determinados eventos que não acontecem naquele livro específico, só acontece nos livros posteriores, que aí contam o que aconteceu nessa época que tá acontecendo agora, entendeu? Uh-huh. Se eles não colocarem na série, nego não vai entender vai nada. Vai perder o timing da série. E se nego fizer em flashback, vai explodir a cabeça de todo mundo. Ninguém vai entender. É muito personagem, fica muito confuso. Já é complicado o suficiente dessa forma de tu meter flashback. Não, tem outra coisa. Você, na literatura, você pode falar de um personagem sem dizer quem ele é, porque você pode até descrever e tal, você não vai reconhecer a pessoa, né? Exato. Agora, quando você tá vendo a pessoa, se você vê, esse cara é o fulano, entendeu? Você reconhece na hora, entendeu? Esse é aquele ator, entendeu? Não sei que o cara esteja mascarado, né? Então, por exemplo, o cara, eu não sei se é assim, mas o cara pode falar do fedor 30 capítulos sem mencionar nada. E você... É isso que ele fala. Exatamente, mas você... E quando escreve o capítulo do fedor, ele não diz quem é. Ele não diz quem é, exatamente. Você vai descobrindo depois. Mas na série seria impossível, você ia olhar e falar assim, é o Theon. Né? É o Greyjoy. Assim como, por exemplo, no livro, ele não deixa explícito logo que o Renly é homossexual. Na série, tem que botar logo que o cara é gay. Mas é ou não é? Não, ele é. Era. Ele não descreve nenhuma cena do cara com nenhum homem, entendeu? Não existe isso. Já na série? Na série, o bicho pega. Na série, a bicha pega, né? Oh. Baratheon e sua ruiva do mal, né, cara? De onde vem essa bruxa no livro? Não explica. Não explica, ela tá com ele. Vem do leste. Ela aparece logo no começo do segundo livro. Foi o pouco que eu li foi sobre ela. É, exatamente. Que ela deu uma chave no cara, né? Daquelas poderosas. Cara, o cara... Mulher ruiva já é novidade, né? Ruiva já tem pontos. No livro, o Stannis não tem essa fixação sexual por ela. Uh-huh. Em nenhum momento. É só, entendeu? Uma... Mas eu... Ele nem tem certeza se fez sexo é pra gerar aquele monstro de sombra. Mas eu acho que na série também não. Não tem. Ele só dá um meteco, né? Cara. Tem uma cena que é a que ele faz sexo com ela que gera o monstro de sombra lá. Mas dá pra ver que ele tá com ela por causa do que ela é o caminho pra ele conseguir o trono. Exato. Cara, mas eu achei... No livro, a mulher dele, que é seguidora dela e do Deus do Fogo lá, e ela que bota a ruiva na fita do cara. Ela contribui. Sim. Tanto que no seriado, o cara chega pra mulher e fala, olha, tô cego. Sabe como é que é? A gente tava ali, naquela mesa. Ela, não, tá tranquilo. É isso mesmo que eu queria. Tamo junto. Quem nunca, ela deve ter falado. Né? Cara, eu achei essa magia de nascer um monstro de sombra pra assassinar o Renly. Eu achei uma das paradas mais criativas que eu já vi, assim, de termos de mundo de fantasia e tal. Eu achei muito foda. Simplesmente, vou fazer um feitiço pra matar o cara. Vou botar o nome do cara da macumba. Que puta, que foi uma macumba pra dar... O cara fez sexo com a mulher e aí nasceu um monstro de sombra que só serviu pra matar o cara. É maneiro porque você percebe a dificuldade que foi fazer aquilo. É, não foi algo simples, né? É a magia sinistríssima, né, cara? Eu achei muito criativo, cara. E ela faz isso mais de uma vez no livro, tá? É que não aparece, mas ela faz mais de uma vez. Mas ela pare os bichos, é isso? É. Caraca, é muito sinistro, cara. Pare um Nazgûl, um negócio assim, mano. Parece aquela sombra do Caverna do Dragão, do Vingador. Caraca, rapaz. É igualzinho aquilo ali. É verdade. Mas aí ela mata o cara e desaparece. Acaba a magia, isso, né? Não fica a sombra. E aí, o que eu faço depois? Né? Não. Desaparece. Então, eu achei muito, muito criativo essa forma de fazer. É que eles chamam de Blood Magic, né, cara? Que é engraçado porque no primeiro livro você não tinha magia explícita, né? Você tinha... Tudo era lenda, era passado. Nada realmente aconteceu, né? E aí no segundo livro a magia começa realmente a... Aparecer. Por causa dos dragões, né? Que os dragões voltam, aí volta a magia. Mas você acha que tem a ver com os dragões? Porque a mulher conseguiu fazer magia, ela não tem nada a ver com os dragões. Existe uma relação da volta da magia com a presença dos dragões no mundo, existe. Eles colocam isso no livro. Eu acho que a magia dela a magia dela começa a ganhar força também. Ela começa a conseguir fazer coisas que ela não faria. Ela passou de nível. É, exato. Na série tem esse evento que ela vai, agora foi na terceira temporada, que ela vai até aqueles cavaleiros, né, aquele bando lá. Ordem sem estandarte. Isso. Aí ela vai até eles na série. No livro isso nunca acontece. Ela nunca vai até lá. Mas na série, ela fala pro cara, pô, como é que você conseguiu reviver o Beric várias vezes, né? Como é que você conseguiu essa magia? Ela fala pro outro cara que também é um sacerdote do Deus da Luz lá. Ele fala, não sei, de repente eu consegui fazer, entendeu? E coincide com os dragões terem surgido, ele conseguiu fazer essa magia também, que ele não tinha ideia que ele era capaz, né? Os piromantes que fazem o fogo vivo pro Tyrion falam, pô, não entendo, de uma hora pra outra, o nosso fogo vivo passou a ficar mais forte. Eles falam, eles comentam, olha, entendeu? Então, é a presença dos dragões no mundo, Porque o Targaryen... Mas quando o Targaryen foi morto, o Rei Louco, os dragões todos já tinham morrido, né? O mais velho, que era o dele, tinha morrido. Já tinha morrido, já. Mas o cara usava lá o fogo Wildfire pra queimar todo mundo. Agora, aparentemente, né? Uhum. Quem era rei antes do Targaryen? Era dividido. O Targaryen unificou os reinos, entendeu? Cada um era rei. Tinha o rei do norte, tinha o rei do lado sul, tinha o rei do não sei aonde, entendeu? Tinha um porrada de reis. O Targaryen unificou aquela porra toda. O último a ser unificado foi o Norte, que um dos ascendentes lá do Ned Stark acabou entregando porque o exército do Targaryen já estava tão forte que era inevitável vencer Né? O Targaryen falou, ou você se subjuga, se ajoelha aqui e se torna só um território do meu reino, ou vou destruir essa porra toda. E ele aceita a proposta lá do Targaryen. Não, e que exército o cara precisa? O cara montava um dragão gigante, maluco. Exato. Não, mas de qualquer jeito, ele foi conquistando os territórios e foi, né, aumentando a força dele. Disso. Agora, você estava falando que a Melisandre nunca no livro encontra com aqueles, né, cavaleiros sem bandeira. É porque no livro aquele personagem que ela pega pra sacrifício é outro personagem que eles unificaram com esse cara. Aquele menino específico nunca vai lá pro castelo. É, aquele filho, cara nunca vai pra lá. O filho do bastardo Baratheon, que acabou com ela. Pega um outro bastardo. Ela pega um outro bastardo. Eles uniram com esse. Entendi. E ficou ótimo, tá, cara? Porque eu acho as adaptações dessa série, pô, maravilhosas, cara. Eu acho que não, só os caras estão fazendo um baita de um trabalho. Eu só acho louco que é muito pouco episódio, né, cara? Pois 10 episódios por temporada é uma correria desenfreada, né, cara? Eles largaram mais de 150 páginas do terceiro livro pra trás, cara. Eles não fecharam o terceiro livro. Então, mas eles falaram que isso vai continuar. Não, mas eles falaram que eu dividi mesmo. Na quarta temporada, A primeira e a segunda foram uma pra cada livro. E eles acharam que foi muito corrido. Entendi. As coisas aconteciam muito rápido. E o pessoal reclamou. Não foi só isso, não. O terceiro livro era o maior de todos até agora, eu acho. Não, na verdade, eu acho o seguinte, cara. Não dá pra você fazer uma temporada só com o quarto livro, porque o que ele faz no quarto e quinto livro, ele desmembra. O Guga falou aí que cada capítulo é um personagem, né? Ele pega alguns personagens e joga no quarto livro e pega outros personagens e joga no quinto. Exatamente. Mas eles acontecem simultaneamente, o quarto e o quinto livro. É impossível fazer isso na série. Até uma determinada altura, tá? Depois de uma certa altura do quinto livro, aí ele dá prosseguimento à história. Mas então, não tem como fazer isso. É porque no quarto livro ele trabalha mais outros personagens que ele nunca trabalhou, que é o pessoal lá da Ilha de Pike e tal, que ele mostra pouco. No quarto ele dá bastante ênfase. Por exemplo, não tem nenhum capítulo do Tyrion no quarto livro. Não tem. Eita ferra. Imagina, a temporada seriado seria um suicídio. É. Fazer uma temporada inteira sem falar do Tyrion, sem falar da Daenerys. E no quinto ele volta aos personagens que ele sempre trabalhou, que é a Daenerys, né? Então eles vão meio que mesclar tudo na série, né? Você acha? E aí eles devem mesclar porque... Bom saber que a Daenerys não morreu até o quinto tempo. Dracarys. Falando do Tyrion, cara, e que a segunda temporada, o segundo livro é todo dele, né, cara? Ele salvou todo mundo, né? O jogo do Wildfire lá, do fogo... É fogo vivo em português? É, fogo vivo. Ter detonado com a frota do Stannis, salvou todo mundo. E uma coisa maneira, numa entrevista do Martin, agora há pouco, no Conan O'Brien, ele fala assim, você vê o seu filme com o herói, tem 30 caras em volta do herói, e você sabe que o herói vai se safar porque ele é um herói, entendeu? Então você não sente medo pelo herói, você só acompanha a parada. Eu quero que os meus leitores sintam medo pelos meus personagens e tenham medo de virar a página. E ele consegue, né, cara? E aí, o Conan O'Brien, você conseguiu, cara, porque... Eu lembro que na segunda temporada, quando vem o cara com o machado pra cima do Tyrion, eu grito, não! Porque realmente pode acontecer, cara. Você tá vendo ali. E, ok, ele vai e só deixa uma cicatriz na cara dele. No livro é pior ainda, né, a situação dele depois disso. No livro ele perde metade do nariz. Caralho, coitado, ele cara. Fica muito mais deformado, né? É. Caralho, é metade do nariz. Mas o quê? A metade de um lado do lado pro outro, de cima pra baixo? O quê? Ele uma não narina. Especifica. Ele fica com uma narina só? Cara, mas no livro ele não faz só a questão do fogo vivo, não. Porque aquela batalha é muito maior no livro, né? Eles tiveram que reduzir bastante. Inclusive os produtores falaram que eles já começaram a filmar a segunda temporada pensando em como ia arrumar dinheiro pra fazer a batalha. Porque na primeira temporada não tem batalha nenhuma, você só ouve falar, né? Mesmo no livro não tem grandes descrições das batalhas. Ah, tá. A gente ficou comentar isso no outro programa, se eu não me engano. Não tem. Eu acho que ele sacou que não era o forte dele, entendeu? Então eu falei, pô, não vou me meter nisso aí de fazer uma descrição detalhada da batalha, que eu vou pagar mico. Então ele meio que passa por cima dela. É, mas legal, essa batalha específica, ele fala assim, alguma coisa assim, tá? Ele não descreve igual o Cornwell, por exemplo. Mas... Tanto que o Tyrion, ele faz uma corrente que não aparece na série, que é pros navios não voltarem, uma corrente gigante que ele levanta pra ninguém conseguir voltar, todo mundo ficar preso no fogo vivo. Ah, maneiro, porra. Irado. Muito sinistro, cara. Muito sinistro. O Tyrion é foda, cara. O Tyrion é foda. O Tyrion é foda, cara. Mas se o pai dele não chega lá depois, ele também não ia conseguir segurar ali a cidade, né? Não, eu sei, mas ele ganhou zero crédito, né? Que eles falam. É, foda-se, você... isso que é foda. Porque era uma batalha perdida, né, cara? É, era, pois é. Se não tivesse o lance do fogo vivo, mesmo se o velho Lannister chegasse com a galera toda, não ia conseguir também. Mas é engraçado que aquela menina que ele namora, né? A concubina lá, que vira namoradinha dele, que ele se apaixona por ela, ela fica falando, ah, vambora, vamos pra minha terra e tal, esqueci essa porra toda. E ele fala assim, cara, eu não consigo, aqui é o meu jogo. É, né, cara? É aqui que eu sou alguma coisa, né, cara? Isso que eu ia falar aqui, quando eu tava falando sobre descrição de batalhas, o forte do livro, da série, é a descrição das batalhas dentro dos muros, né? É, exatamente. Esse é o foco do cara, né? Porra, muito foda. Essa parada de trama política ali do negócio. Esse que é o forte dele, né? Isso que é o bacana da série toda. E é uma parada muito vida real, né, cara? Pois é, exatamente. Por quê? Por causa justamente dessa quantidade de personagens e interesses diferentes, né? Porque na vida real, tudo se mistura, né, cara? Numa história normal de ficção, num romance, num filme, você tá acostumado a focar em três personagens, uma coisa assim, entendeu? Um protagonista e alguns personagens, um antagonista, alguns personagens periféricos. Mas nesse não, cara. Tipo assim, você vê que a trama não depende só de 4, 5 personagens. Depende de 300 famílias e lordes e não sei o quê. Eu quero que você case com a fulana. E o cara que não tinha nada a ver mata o outro, que muda toda a história do futuro da coisa. É foda, mano. Mas assim, na vida real é assim mesmo, né? Exato, né? Tem por um isso monte que... de gente envolvida que faz diferença. Exato. E às vezes um nem sabe do outro, mas o outro faz um negócio que influencia no um e não sei o quê. Cara, é muito legal por isso que ela conquista tanto. Porque você sente esse realismo, né? Apesar de ser esse mundo de fantasia, você sente que toda a política, ela é muito bem embasada, porque tem muitos interesses diferentes, né, cara? E tu sente a angústia da galera também, de não tá conseguindo fazer as coisas, exato, né? Exato, né? Não tá conseguindo mexer os seus pauzinhos pra que funcione do seu lado, né? Porque no Senhor dos Anéis, você vê, um fácil, chega assim, acende uma fogueira, vem o reino inteiro te salvar, né? Lá, quando eles chamam os Cavaleiros de Rohan. E aí no final, fala assim, galera, vamos todos nos matar nos portões de Mordor, e todo mundo vai heroicamente, né? Imagina se fosse Guerra dos Tronos, não. O senhor do não sei o que, sei lá o que, o Aragorn ia beber um vinho envenenado, ia morrer, ia trocar de redes. Ia ser uma zona, cara. Sabe quem tem mais dificuldade pra mexer os pauzinhos lá no... Lord Varys. E agora acompanhado pelo tio, né? Dracarys. Na segunda temporada a gente ainda tem o aquele cara que não tem rosto, né? Caraca, que é o tal... isso, Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar, né? Pô, que é maravilhoso. Esse personagem é muito foda, cara. É o doppelganger da história, né? Esse é o meu personagem preferido, porque apareceu tão pouco que eu não li nada sobre ele. Não, o cara é Assassin's Creed foda. Eu quero que a Arya termine essa série com a Hidden Blade e uma roupa branca. Mas sabe o que eu tô achando? E é algo que eu espero que aconteça? Que o Ciro Forel, que era o professor de esgrima da Arya... Olha só, ele... Sabe que na tua cabeça é sempre mais legal, né, cara? Então, mas ó, o Martin, ele nunca tem problema em matar ninguém da forma mais escrota e cruel possível. E inesperado. Ele simplesmente mata, mostra o corpo, todo mundo sabe que o cara morreu, certo? Ah. Esse cara não apareceu morto. Não. O professor... Ninguém espada. Pegou a cabeça dele e pendurou no muro do castelo. Pegaram até a cabeça da babá, da mulher que ensinava bons modos, cara. E botaram lá no muro. A desse cara, ninguém pegou e botou. Cara, simplesmente desapareceu. E esse cara é da mesma região do Jaqen H'ghar. Eu acho que ele pode ser um doppelganger, cara. Pode ser. Eu acho que ele pode estar infiltrado na galerinha ali dos Lannisters, cara. Pode ser, porque no livro, quando foge, ela só escuta um grito atrás. É um grito. Ele não diz de quem é, entendeu? É, cara. Azaghal, let it go, let it go. O Jaqen H'ghar, ele quando vai embora, ele dá uma moeda pra Arya e fala assim, quando você quiser me achar, você vai num lugar tal e você mostra a moeda e fala Valar Morghulis. O que que é isso? Todos os homens devem morrer. Ah. É Valar Morghulis, aí a pessoa responde, Valar Dohaeris. Todos os homens devem servir. Ah. Entendeu? Olha aí. Que ela fala, todos os homens devem morrer, aí a pessoa responde que tiver, né, que ela tiver falado isso. Todos os homens devem servir. Porra, e foda, né? O cara não tem rosto, maluco. Quando é que você vai saber que o cara apareceu? Porque esse é um personagem muito maneiro que justamente pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. A construção de personagens, cara, do Game of Thrones é muito foda. Porque, por exemplo, o Mindinho, né? Quer dizer, o Mindinho, o Lord Baelish, né? Fica melhor assim, JP? Ele nunca aparece sozinho em uma cena. E ele tem uma cena, na verdade, de diálogo com a prostituta. Não lembro agora se é na segunda ou se é na primeira temporada. Que a prostituta pergunta a ele, ah, mas qual é o teu objetivo? O que você quer na vida? Aí ele, eu quero tudo que existe, entendeu? Isso não existe no livro, não existe essa fala. É muito maneira a construção de personagem. A conversa que ele tem com, na realidade, não é nem do Lord Baelish, é do pai do Tyrion, né, do Tywin, que ele tem com o Jaime Lannister, que ele fala que o importante, que todas as pessoas vão morrer, que o que importa é o nome da casa. Isso também não tem no livro. É uma conversa que eles fizeram especialmente pra série. E é muito maneiro, cara, porque eles precisam retratar o personagem de uma forma clara, explícita e rápida, né? Que são 10 episódios só, entendeu? Tem muita cena que realmente eles inseriram de diálogo, que eles inseriram, até porque é inevitável, né? Porque no livro tem muitas das informações importantes que nos são passadas, que são em forma de reflexão, né? Você não tem como fazer isso dramaticamente, né? Você tem que construir com um diálogo. Exatamente. Por exemplo, o livro Duna, ele é todo dentro da cabeça das pessoas. Tem muito pensamento, sabe? A pessoa pensando. E você lê o que o cara tá pensando. Esse fulano e tal, não sei o que. Exatamente. E aí no filme, na década de 80, eles fizeram isso. Todo mundo pensando. É um saco num filme isso, entendeu? Dramaticamente não dá pra fazer isso. Esse negócio do Lord Baelish, ele fala, eu quero tudo. Isso mostra o quê? Ele nunca vai estar satisfeito, cara. Né? É impossível conseguir tudo. Todo mundo sabe. Ele sabe. Inclusive, ela, muito do que acontece no livro é a reflexão dela, né? Não é diálogo. Não, ela até tem diálogo, porque ela sempre tem aqueles outros nabunir com ela, né? O bastardo lá, o cara, o gordinho lá. Ela sempre tem várias pessoas em volta dela. Mas tem outros personagens não, que também estão sozinhos, né? Segundo livro, termina também com a mulher, com a viúva do Ned Stark liberando o Jaime Lannister, né? E não aparece nada daqueles zumbis do White Walkers andando, caralho e tal? Ele invade a torre lá do chefão da Patrulha da Noite e o Jon Snow que mata. Mas não tem aquele exército de White Walkers andando em direção à muralha e tal? Acho que não. Segunda temporada termina assim, né? Pra ter aquele impacto, né? Sabe o que é engraçado? Essa galera, você vê no final da segunda temporada o exército de White Walkers, né? Andando em direção à muralha. Pelo menos é isso que você pensa, né? O inverno vai chegar e a galera vai invadir o sul, fudeu e tal. Mas aí depois você vê que a galera deve estar perdida, né? Porque todo mundo chega na muralha antes que eles, né, cara? Pô, por que você achou que eles estavam indo pra muralha? Eles estavam indo. Eles estavam, exatamente. Podiam estar andando só. É foda. Esse final da segunda temporada mostrando a esposa do Ned, a Caitlyn, libertando o Jaime, mostra como ela é boa de estratégia, né, cara? Que ela aprendeu realmente tudo com o marido. Na verdade, não, cara. Tem uma coisa aí confusa, porque a série mostra a viúva do Ned muito mais uma senhora dramática, não sei o quê, do que o livro. O livro, ela é realmente a estrategista por trás da campanha do Robb. Mas aquele momento foi um momento de desespero dela. Porque quando o cara mata os Lannisters lá, prisioneiros, ela acha, pô, os caras vão matar minha filha também, né? Ela tinha acabado de receber a notícia que o Brandon e o Rickon tinham morrido. Porque na série eles ainda ficam em dúvida se morreram mesmo. No livro não, ela e o Robb têm convicção que eles morreram. Entendeu? Então, aquilo foi uma medida desesperada dela de tentar salvar as filhas. Naquele momento, ela ainda achava que as duas estavam lá em Kingsland, lá na capital. Né? Ela nunca soube que a Arya tinha fugido. E ela acha que vão matar também as filhas dela ali, num ímpeto de revanche, de revolta. Então, ela solta o Jaime pra que essa notícia, de repente, chegue na capital, chegue com o Tywin e o nego segure a onda. Entendeu? Entendi. Tá. Porque o Rob, no livro, ele é muito mais jovem, né? Ele realmente precisa de ajuda, né, cara? Na verdade, deu uma de Ned no livro, foi o Rob, não foi ela. Porque o Rob fica desesperado também com a notícia lá da morte dos irmãos, e aí trepa com a mulher lá na campanha, que é diferente da que ele se apaixonou na série, né? É uma outra mulher com que ele casa, essa mulher da série é fictícia. Quer dizer, todas são fictícias, mas... foi colocada só pra série, né? Ele acaba transando com a mulher lá no forte, lá não sei o quê, porque tá transtornado, e ele resolve casar com a mulher, porque essa mulher que ele transa tem um sangue nobrezinho lá qualquer, entendeu? E ele se sente, por questão de honra dele, que ele não pode fazer um mal à menina. Então, por isso que ele casa com ela, entendeu? Não é porque ele se apaixonou, por não sei, é por isso que ele casa com ela e quebra o pacto que ele tem lá com aquele velho. Ele é assim, o cara fica transtornado, vira pau louco. Que pitidinho. Eu preciso meter, caralho! Meu irmão morreu, fudeu! Mas ele se apaixona assim, JP. Porque assim, tudo bem, tem um pouco do que ele tava abalado emocionalmente com a da morte dos irmãos, mas ele também se apaixona porque a menina cuida dele. Aquela coisa de mulher, né? Chega e tal, veja bem. O cara tava aqui, carente. Carente, né? Aliás, a mulher da série é bem caída, né? Bem feinha. O casting deles é de mulheres medianas. Sabe que essa menina que faz o personagem na série é neta do Charlie Chaplin? É mesmo? Quem? Essa mulher casou com o Rob, é neta do Charlie Chaplin. Sério? Caraca. Mas aí ela solta o Jamie com a Brienne, que virou sua fiel escudeira depois que ela teve que sair fora quando acharam que ela que matou o Renly, que na verdade foi o monstro negro que ninguém nunca ia acreditar que foi o que aconteceu, né? Isso tudo acontece no livro? Acontece. Ela realmente sai como protetora da Caitlyn e tal. Sim, porque as duas, elas testemunham a questão da sombra matando Renly. É, e ninguém nunca ia acreditar nessa merda, né? E as duas fogem. Uma sabe que não foi a outra que matou. Né? São as duas principais suspeitas da morte do cara, né? Mas uma sabe que a outra não matou. E aí a Brienne... Mas aí depois o nego esqueceu o negócio da Caitlyn, né? Tipo, ela fugiu e foda-se, né? Quente. Não, a galera do Renly... Que a galera do Renly dispersou, cara. Dispersou. Fizeram aliança com Stannis. O problema era aquele instante. Uhum. Se nego entra na barraca. Caralho, que porra é essa? Enforca as duas. Exatamente. Se conseguiu fugir, a liderança se dispersou, a galera cada um foi pro lado. Ah, eu vou encostar no Rob, eu vou encostar não sei aonde. O nego se refez o ali. O Stannis pegou boa parte do exército dele, não foi? Ah, e outros essa foram... galera se uniu aos Lannisters também. Ah. Essa galera do Renly, na verdade, é uma galera que, teoricamente, deveria apoiar o Stannis, né? Então o Stannis conseguiu absorver essa galera de volta. E o outro grosso do exército era lá do Tyrell. Eles falaram, não vou me aliar ao Stannis, e fez um acordo paralelo lá com os Lannisters. E não tinha mais ninguém pra vingar a morte do cara. O que os Stark tem de bobo, os Tyrell tem de malandro, né? Aquela velha é muito safa, muito safa. É, mas não é só a velha. Ali tem um monte de personagem que nem o cortou também, né? A que era casada com o Baratheon também é malandra. A que casa com o Joffrey. Margaery. É, mas aí que tá. Esse foi um personagem que nego mudou também um pouquinho, né? Ela é mais novinha no livro. Ela não é tão manipuladora quanto... Na série ela é sinistra, né, cara? Ela fala, eu quero ser... A rainha, né? Não quer ser uma rainha, né? É porque no livro ela também não aparece muito. Aparece tanto, ela quase não aparece tanto. Eu tava lendo que nego se encantou com a atriz, que nego escalou aí pra ser a menina, né? Na verdade, boa atriz. Mas ela foi interessante, porque você viu que ela é bem esperta, que ela já entendeu qual é a do Joffrey, e aí começou a falar a língua dele. Eu achei genial a conversa da Cersei com o Tywin, né? Que é o pai dela, que falou assim, porra, essa menina, ela manipula o Joffrey. Ele, pô, já tava na hora de alguém conseguir manipular esse moleque, né? Cara. Porra. Não, que o Tywin, cara, o Tywin pra mim é um personagem foda também. Ele é cara. Foda, ele é foda, ele cara. Ele é foda. Você tem que entender a posição do cara, né, cara? Como é que você vai dizer que ele tá errado? Não tem como, porque assim, eu não sei se deixa isso explícito na série, mas ele é um cara que ele foi criado, né, o pai dele era tido como um fraco na época. A casa Lannister era uma casa fraca quando ele era criança. Uhum. Então ele é traumatizado com isso. Pra ele, o objetivo de vida dele é tornar a casa Lannister ser temida, entendeu? Ele era tão fraco que fez meinha quando era criança. E naquela conversa ali, não sei se tem isso no livro, mas na conversa que ele tem com a velha Tyrell... Não tem essa porra nenhuma disso. Não tem, pá! Então, mais um ponto pra série, cara. Dracarys. Como é que eles ficaram tão milionários? Que eles são riquíssimos, né? Toda hora ele tem ouro, cara. Ele tem mina de ouro por todas as terras dele. Então, mas como é que era fazer uma família fraca cheia de mina de ouro? Hein? Ah, vai ver que descobriu ouro, era serra frouxo. Pelada lá, sei lá. O pai dele era permissivo, era frouxo. Ele, e não era manipulador igual a ele, né, cara? Ele é foda, né, cara? Ah, é muito bom. Tem uma frase de uma personagem, eu acho que isso é no quinto livro, que fala sobre o Tywin. Isso não é spoiler, não. Que a personagem fala assim, o Tywin era grande mesmo quando ele era pequeno. Cara, muito foda. Da frase. Uhum. Ele é muito sinistro. O Tywin, ele tem uma implicância com o Tyrion, além, obviamente, do Tyrion ter matado, né, a esposa dele, né, porque a mãe do Tyrion morreu dando luz a ele, né. Mas ele tem uma implicância maior com o Tyrion, porque o Tyrion é o único filho dele que é foda igual a ele. É. Porque o Jaime tá cagando e andando e a Cersei é uma maluca, entendeu? Será que ele se vê no Tyrion e por isso ele tenta derrubar o cara? É, ele se vê no Tyrion e ele fica puto, cara. Porque ele fica puto, exatamente. Pra ele, o Tyrion é um monstrinho, né, cara? Um deformado. Exatamente, e o Tyrion é fodaço. O Tyrion é foda. É o mais inteligente de todos aí. Você sabe que esse ator, ele é muito bom. Esse é o papel da vida dele, né? Esse cara, eu lembro de dois papéis desse cara antes. Um, ele era o vilão demônio do Rapto do Menino Dourado, com Ed Murphy. E outro papel que ele fez, ele era o médico no Alien 3, que tem uma apaixonite lá pela... É verdade, Ripley, é verdade. E tal. Quando esse cara entrou, eu lembro que na primeira que a gente gravou, ele não tinha aparecido ainda, né? E vocês falaram, porra, o Tywin Lannister é um personagem foda e tal. Quando entrou esse cara sendo Tywin Lannister, eu falei, caraca, maneiro. Genial. Esse cara é foda, né, cara? E você não quer que ele perca, cara. Assim, eu comecei vendo a série e achando os Lannisters uma família de filha da puta. E não é, cara. O Tyrion Lannister é o personagem preferido. O cara mais foda. O Tywin também é um cara forte do caralho. A Cersei que é. Escrotinha e o... Mas Tyrion é filho da puta da parada também. Né? É, cara. Eu não sei onde vocês querem não, chegar, olha só, velho. Não, mas... sei o que é. É porque... Mas eles são filhos da puta. Isso não quer dizer que eles não sejam legais. Exatamente. Geralmente os filhos da puta são os mais atraentes, né? É. Por exemplo, coitado, o Tyrion não é o filho da puta. Ele é um cara honrado, né? Não, até, assim... Ele tem os seus valores, né? Ele tem, exatamente. Ele tem os seus valores. O cara mais filha da puta, o cara mais evil dessa série é o Joffrey, cara. Que ele é perverso, ele é louco, né? O Joffrey é então, psicopata. A maioria dos personagens desse seriado, eles têm seus interesses e defendem isso. Isso. O Joffrey não, ele é perverso. Exato. Ele é caótico. Ele só quer ver a loucura. Ele é a criança mimada. Ele é o capiroto. Ele é mochila de criança. Ardiloso? Cara, o Joffrey é o Coringa, cara. É, ele é o caos. Ele é a criança mimada, é a criança mimada. Criança mimada que quer tudo do jeito dela. Mas é psicopata, né? É o filho do Saddam Hussein. Não, tem uma parada que é interessante, que a própria mãe dele, a Cersei, fica com medo dele e começa, sei lá, tem pensamentos assim, falando assim, dizem que os Targaryen faziam os filhos entre eles mesmos. E por isso que o rei era um rei louco. Louco, é. E aí ela começa a se sentir culpada porque ele é filho de dois irmãos. É. E que pode a loucura dele pode ter vindo daí. É verdade, é verdade. Não tinha lembrado disso. É verdade. É. Aliás, quem faz essa cagada toda é o Joffrey. Porque tava tudo acertado pro Ned Stark ser enviado pra Patrulha da Noite. Exato, exato. Isso era o que tava planejado. O Joffrey chegou na hora e falou que se foda, eu quero a cabeça dele. Aí fudeu tudo, cara. Que é um filho da puta mimado. Criança mimada, é pior. Se não tivesse acontecido aquilo, não teria série, não teria história, nada, não ia ter guerra, não ia ter nada. E por outro lado, o Robb Stark perdeu a guerra dele. Ele porque ele não cumpriu com a palavra dele, né, cara? Porque ele não casou lá como ele acordou que casou. Ele resolveu seguir um ímpeto de honra e de amor. Foi picaroca, como disse o Tucano. E é o contrário do cara, mas que também fez cagada por não manter a cabeça no lugar, né? As duas. Então, isso que é a maneira da série, que foi um motivo tão pífio, de um cara tão pífio na história toda, né? Ele falou assim, eu deixo você passar, mas você tem que casar com a filha minha. Ah, beleza, foda-se, né? Depois eu vou casar nunca com essa porra. É. E aí depois isso cagou tudo, cara. Cagou tudo essa merda, né, cara? Porque, cara, é traição. O cara deu a palavra dele e traiu. É o mesmo motivo que a galera olha torto pro Jaime. Não é o motivo de ter matado um rei pelas costas, Bastos. É o motivo dele ter traído o juramento. Foi o que o Robin fez igual. Robin deu a palavra dele, jurou e falou, quer saber? Foi moleque, foi só moleque. Só que ele foi, se você, foi se moleque, você comparar os dois, se você comparar o Robin e o Jaime, por exemplo, o Robin foi muito mais babaca, porque o Jaime fez por um ato nobre. O Robin fez por egoísmo, puro e simples. É. Tira essa armadura que tu não é lobo, rapá. E aí o que aconteceu? O Robin traiu a palavra dele, o velho tá puto lá. Aí, de repente, chega uma proposta muito boa do Tywin Lannister. Chega um caminhão de ouro mesmo. É, e aí o cara tem um compromisso com o Robin que acabou de descumprir o compromisso dele? Porra nenhuma, né? Tem como você não aplaudir o Tywin Lannister? O cara foi inteligente, ele perdeu todas as batalhas contra o Robin. Ganhou a guerra por e-mail. Sensacional, cara. Fez um TED, fez um TED. Qual é a tua conta? Dracarys. E foi isso que causou esse frisson na internet por causa do casamento, que pegou todo mundo de surpresa e todo mundo. E as pessoas que conheciam e já tinham lido o livro pegaram câmeras e filmaram a reação das pessoas, foi pra internet, né? Falavam disso pra caralho e tal, não sei o quê. E a gente teve um. Puta, eu, Azaghal, os meninos e todo mundo, a gente tava viajando e a gente deixou gravando, né? Então a gente não foi surpreendido como. É, todo mundo. Eu não tomei nenhum spoiler, mas eu fiquei uma semana inteira vendo tweets assim: caraca! Quando eu li caraca, eu já sabia que era falando de Guerra dos Tronos, eu já saí. Aí. Puta que pariu, aí eu parei de. Eu fiquei uma semana sem internet, mas gerou-se uma expectativa tão grande. Tipo, aconteceu alguma merda fudida no assim, Game of Thrones. E porra, no primeiro livro, na primeira temporada, cortaram a cabeça do Ned Stark, sabe? Que era o... Tinha o nível de loucura do cara. Então, puta, eu fiquei imaginando, cara, que um dragão ia descer em algum lugar e cagar fogo na cabeça do Tyrion, sabe? Parada, isso, eu imaginei a mesma coisa. Uma parada absurda, cara, eu não, sabe? E aí, tipo, o que aconteceu? Foi uma parada bem absurda. Mas eu tava com um nível de expectativa muito alto. É muito alto. E isso estraga a experiência de assistir, entendeu? Eu tenho certeza que se eu tivesse visto ao vivo, né, no mesmo período que a galera viu, eu ia ter ficado muito mais chocado do que a gente ficou. Então, eu sou a única testemunha aqui que viu a cena sem spoiler nenhum, né? Uhum. Eu não tive spoiler, a não ser expectativa, não, mas... A expectativa, é, né? Sim, sim, sim. Velho, foi o maior número de caralho puta que pariu ao mesmo tempo vendo TV. Ver, cara. Eu e a senhora tucana. Caralho! Puta que pariu! Caralho! Mas aí vai ter encontro, brother. É, eu imagino. Deve ter sido foda. Deve ter sido. Eu invejo você. É, pois é. A gente não, perdeu. A primeira coisa foda já foi quando apareceu a noiva, que era mó gata. Aí eu mandei um tweet. Ih, Robb Stark, se fudeu. Porque eu fico falando mal da mulherzinha lá que ele casou, que na série é bem feinha, né? E a noiva era gata e tal. E teve nego que já ficou puto. Porque não tava vendo? E porra, para de soltar spoiler. Eu falei, cara, só falei se fudeu, caralho. Ah, puta merda. E aí ele falou assim: é, mas se fudeu com o George é. Ou quem foi decapitado. Exato. Botaram fogo em todo mundo e tal. E aí, porra, quando começou a conversinha da Caitlyn com o cara lá, que é o traidor mesmo, que vira depois o protetor do norte, aí eu falei, puta, vai dar merda. Puta, e aí é foda, porque a gente já tava nessa de que aconteceu alguma merda. Quando o Neo começou a entrar lá naquele salão e todo mundo tranquilo e relaxado, quando relaxa é pior, né, cara? Não, eu sabia que era num casamento, que todo mundo falava Red Wedding, Red Wedding. E eu tinha imaginado, como tava vários capítulos atrasado, eu achava que era o casamento do Joffrey, e justamente em King's Landing, e que ia chegar um dragão queimando todo mundo também. E principalmente o Tyrion, era o meu medo. Mas aí eu achei que o dragão ia cuspir fogo e cagar ácido. Mas por que que tinha que ter um dragão, cara? Não é parada, porque, cara, me explica só, por que tinha que ter um dragão. É porque parecia tão bombástico. As pessoas estavam tão chocadas que a gente tá imaginando o pior. Eu imaginei também que aquele cometa poderia cair em cima de King's Landing. Explodir. Exatamente, né? Coisa que ninguém esperou jamais. Então, quer dizer, quando eu vi que era o casamento da periferia, não era o casamento do super rei, aí você fala, mas será que é aí? Então, tipo assim, aí você já começa a imaginar. Aí quando começou a tocar aquela música dos Lannisters lá em cima, que aliás, no livro dizem que a Caitlyn percebe que os caras estão tocando mal, porque eles não eram músicos, né? Era tudo soldado, caraca. Aí eu já vi, ih, vai ser aí que vai acontecer a parada. Eu não lembro deles citarem essa canção especificamente no livro. Talvez não, ela tenha sido assim, criada especialmente assim, pra série, tá? Não, cita assim. Cita, né? Mas assim, o primeiro caralho foi o cara furar a barriga da mulher grávida toda, né? Que é um sadismo especial da série. A parada dela segue. Ela não tá grávida no livro. E não está lá. Ela não está lá. Ela não tá lá presente. Ah, tá, entendi. Então eles decidiram matar a mulher junto com tudo, né, cara? Decidiram acabar com o personagem ali, né? É, porque eles estavam brincando de casal, aí é muito mais chocante, né? É, claro. Exatamente. Né? E aí começar pela barriga, né, cara? É, ela toda assim, ah, já escolhi o nome. Como você escolheu o nome? É, e eu não escolho? Aí ela chega e fala, vai chamar a Ned Stark. Esse é o primeiro spoiler, né? Que vai morrer. Foi chocante, ok. Eu não esperava que o Robert, eu achava que o Rob vai, né, perdeu lá o Winterfell, mas vai tomar Castle Rock, vai provocar o Lannister, vai ser mais foda. Pô, mais uma vez, nada que você tá esperando vai acontecer, entendeu? É o festival do plot twist, né, cara? É, cara, exatamente. E aí, você para. O que vai acontecer agora, cara? Acabou? Entendeu? Ou então você tem que pegar as dicas do cara. Quando começa a aparecer um monte de personagem novo, significa que ele vai se livrar de uma galera velha. Vai dar uma reciclada. Porque os personagens novos... Porque não pode matar todo mundo e ficar sem personagem. Então tem que ter 5 personagens. Então vai surgindo uma galera nova, os Tyrell e não sei o quê. Vai desenvolvendo os caras. Olha que escroto. Eu li uma reportagem do George Martin, nego perguntando pra ele sobre esse capítulo, esse, né? O que, que ele achou, o que ele sentiu quando escreveu isso. Ele disse assim, você acredita que faz tanto tempo que eu não lembrava disso que tinha acontecido? Pois é, faz tempo mesmo. Dracarys. Mas tem uma parada aí, né, no negócio que a gente tá falando, e muita gente fala que ele pode matar, você falou isso, Latané, que ele pode matar qualquer personagem, qualquer protagonista, né? Sim. E aí ele mata o Robb Stark aí nesse momento. Só que o Robb Stark nunca foi um protagonista do livro. Não tem nenhum capítulo do livro que é o Robb Stark. Ah, não? Não. Não tem. O único personagem que teve capítulo do livro que ele realmente matou até agora foi o Ned. O Khal Drogo não tinha capítulo? Não. Não, é só o Daenerys. Ele escolhe os preferidos dele, assim. É, não tem capítulo do Robb. Isso era uma coisa que, na verdade, me chamava um pouco a atenção, entendeu? Quando eu tava lendo a parada. Eu, por acaso, já tinha pensado nisso. Falei, caraca, eu nunca vi um capítulo do Rob, né? Mas nunca me liguei que ele ia matar o cara depois também, né? Uhum. Mas também tem o seguinte, ele escolhe poucos personagens, que não dá pra escolher vários, ele escolhe, né? Poucos, exatamente. Mas o único que ele matou de verdade foi o Ned, que teve capítulo. Não, mas aqui ele tinha capítulo. É, caraca, eu tava esperando que tu não fosse falar isso, velho. Dracarys. Aí sabe o que é engraçado? Porque depois do episódio desse Red Wedding, da morte do Robb Stark e tal, veio o season finale, o 10º episódio, né? E ele foi broxante, né, cara? Foi terminar a série na descida, né? Passou o ápice. O seriado devia ter acabado ao contrário, cara. Não. Se você pegar o primeiro e o segundo a temporada, terminou assim. O Ned Stark, ele é decapitado no penúltimo capítulo. É verdade. E a parada do fogo vivo é no penúltimo capítulo. Também é. Não, é. Então, okay, se você é uma pessoa observadora, você percebe que o penúltimo capítulo é mais importante. Mas último é só cenas dos próximos capítulos. Porra, mas aí, numa série de 10 episódios, isso é um anticlímax do caralho. Não, mas o David tá falando um negócio que faz sentido por aquilo que a gente falou lá no começo, porque não fechou o livro, né? Então não tem um ápice do livro em si, entendeu? Então, tô conseguindo me explicar, não? Por isso mesmo que podia ter aproveitado e terminado aí no casamento. É o que eu tô falando. Pois é. Tem muito mais cara de final, com muito mais cara de o meu Deus, o que vai acontecer agora. Sei lá, acontece o casamento, bota o cão de guarda tirando a área dali e acabou. Meu Deus, o que vai acontecer agora? É, o livro ainda acontece muito mais parada sinistra nessas últimas 100 e poucas páginas que ele deixou pra trás, entendeu? É esse que é o ponto. Então ele parou num momento assim de baixa do livro, de respirar do livro. Deixou pra frente. Pois é, então, mas sabe o que acontece? Mais um motivo da série que poderia ter terminado ali no casamento é o seguinte: terminou com a Daenerys virando a Xuxa, né? Xuxa. Tá, a galera lá, missa, e você. Ela tá. Ok, a gente tá entendendo que ela tá ficando cada vez mais poderosa, né? Que termina o capítulo com ela marchando com o exército livre atrás dela, com os dragões voando. Você fala assim: porra, Daenerys tá foda, entendeu? E essa cena foi meio que uma repetição não tão foda dessa primeira evolução dela, não, né? Foi uma cena nada, né? Assim, foi uma cena, é. Porque, assim, marcante seria ela no momento que ela libertou aqueles imortais lá. Exato, exato. O exército do verme lá, dos Imaculados, isso. Que ela larga o chicote e tal. Ali foi marcante. É libertar um bando de bunda suja. Na cidade dos escravos, aí não. Olha só, vocês estão muito sem coração, hein, porra. Não, a cena foi só, maneiríssima. Cara, ela foi maneiríssima, mas não pra terminar a temporada, é, cara. É, isso que eu tô falando. Então, cara, mas é isso que eu tô falando. É uma característica da temporada o último capítulo ser mais ameno. E eu tô falando que eles estão... Eu tô falando que estou errados. Mas olha só. Não, mas sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que isso é jogada de marketing. Porque senão, cara, se eles terminam a temporada com tapa na cara, um monte de gente fica puta, entendeu? Não, mas não fica. Não fica, é cara. Lost. Olha o Lost aí. É que nem o Jornal Nacional. Vocês já repararam, William Bonner? William Bonner era a última notícia do Jornal Nacional. É uma notícia leve, light. Não, é diferente. O Azaghal ia lembrar aí do Lost, né? O Azaghal ia lembrar aí agora do Lost. O Lost terminava com um soco no teu estômago, exato, né? É, exatamente. Enquanto tu inclinava pra frente, te dava uma joelhada no dente, cara. E olha só como terminou Lost. Olha só. Mas tem um monte de Nerdcast gravado com você felizão sobre Lost. Mas olha só, na primeira temporada, o Ned perde a cabeça, puta, caralho, que sinistro e tal. Mas ela termina com o nascimento dos dragões, o que é bombástico. Caralho, fodeu. Inclusive, quando a gente gravou aqui a Nerdcast, eu fiquei me perguntando como é que eles fariam aquela cena e o que eu imaginei foi muito melhor. Não diga. Dela, os dragões nascendo e ela espirrando leite pra tudo que é lado. E na segunda temporada, você termina vendo o exército dos White Walkers andando, provavelmente não pra muralha, andando por aí, no norte. Aí você fala assim, caralho, fodeu. Exato, Aí na terceira temporada... Você termina assim, ok, eu entendi que ela tá ficando poderosa. Você não entendeu? Você já tinha sacado isso. E aquele exército não vai fazer diferença nenhuma, é um exército de indigente, cara. É só preju de comida e vai atrasar a marcha dela. Não. O caralho fudeu foi no casamento, cara. Isso que tinha que ter sido o final, Mas o simbolismo dessa cena final não tem nada a ver com ela ficar poderosa, quer dizer, poderosa nesse sentido bélico, não. É porque ali ela cresce em carisma, então, né? Xuxa, carisma. Virou a Xuxa. Virou a Xuxa, a rainha dos baixinhos. Ela virou a rainha dos escravos, Mas assim, todo mundo gosta dessa personagem e tal, mas ela tá se revelando uma mulher sem caráter do caralho, né? Que isso, rapaz? Tá sim. Caráter. Sem caráter. Olha o Diogo Maidade aí. Não. Vamos fazer um acordo aqui, ó. Vamos fazer um acordo. Aperta minha mão aqui, bandidão. Tá tudo garantido, hein? Combinado. Aí ela vira pro lado assim, dá um sorrisinho e já fala assim baixinho. Dracarys. Aí ela faz o acordo, caralho, e o dragão. Dracarys, o dragão caga tudo. Aí vai pra outra cidade, quer saber? Como é que chama mesmo? Ah, Dracarys. O dragão corre tudo. Caraca, meu irmão. Ninguém mais faz um acordo com essa mulher em lugar nenhum, cara. Lady Dracarys agora, cara. Não tem 40 nomes? Daenerys, Stormborn, não sei o que lá, que não pega fogo. E aqui não tem palavra, né? Porque não tem. Sabe o que significa Dracarys em raio valariano? Sei lá como é que é? Significa só que não. Só que não. Eu vou te dar meu dragão em troca do seu exército, Dracarys. Tem uma parada muito maneira, cara, que foi a participação especial do Jovem Nerd na série, né? Ah, não, tu tá aqui. Lá na muralha. O Jovem Nerd tá se fazendo aí que não conhece a história, né, cara? Mas o cara, pô, tem um roteiro todo na mão. Pô, que teatrinho esse tu tá fazendo aí, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.